estádio, estádio. Me liga! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Essa, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece? O Extra é gol! Tamo no ar, ao vivo! E aí, boa tarde. Eu diria que hoje, é claro, óbvio, teremos aí um programa excepcional apenas para falarmos do triste momento político que vive o Brasil. Não. Hoje o futebol ficará em... Não vou dizer segundo plano, mas... Vamos dizer que o futebol hoje será um pouco descartado do menu de atrações do Estádio 97. Por parte de quem? Eu quero ver a naba. Mas não é isso que as pessoas querem? Não? Covarde, né? Mas não é isso? Não, deixa eu falar um negócio. Tem o melhor WhatsApp do dia. Esse aqui eu mandei pra vocês, né? Mandou agora. Independente da sua posição, estamos vivendo a história, amigos. Isso vai estar em livros de história no futuro. Uhum. Um dia nossos filhos vão perguntar o que aconteceu no dia 17 de abril de 2016. E eu, com um sorriso enorme, irei responder que São Paulo tomou uma puta goleada do Aldax. O São Paulo até que deu sorte ontem, né? No dia do impeachment, né, meu? É verdade. Ninguém assistiu, apagou o foco, né? Me deu uma ofuscada, assim, né? É verdade. Que coisa, hein? Ah, mas nos livros de história, podia também constar lá depois, olha... Esse jogo foi no dia que teve a votação do impeachment. Os jogadores estavam desconcentrados, preocupados. Saber da votação. Até porque são todos, quase todos eles brasileiros, né? Estavam jogando na altitude de Osasco. O Caleri. Na altitude de Osasco. E não é? Jogador de futebol, a gente sabe, é mal remunerado. Os caras têm preocupação com o seu futuro. Sim. São muito mal remunerados. Acho que eles, se eles fossem na manifestação, Paulo, né? Eles iam no Anhangabaú ou na Paulista? Os jogadores? É. Ah, Anhangabaú. Lógico, óbvio. Mas muito bem, né? Vamos lá, temos que falar aqui de futebol, temos que prosseguir. Já tô meio calejado mesmo, né? Meio calejado? Calejado? Não, calejado. Só que a gente começa a já ficar meio que acostumado com a situação. Vamos às manchetes do Estádio 97. Na voz de... Ah, calma. No oferecimento de Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br, seu Bento. Vamos pro Palmeiras? Obrigado. Nós, fala de nós. Fala do Palmeiras. Olha, não perdeu no final de semana, chupa. É, mas olha lá. É, não jogaram, né, velho? Vamos jogar hoje, quer dizer, vocês vão jogar. Nós vamos jogar. É, 21 horas lá na Arena do Palmeiras. Vamos ver a escalação aqui do Porco, né? Muito estranho ter jogo hoje, né? Bem estranho. O Palmeiras tá acostumado, jogava assim. Olha o respeito, que acostumado o Cássio. Acho que era, quando jogava a Série B, mano. Série B, nunca tem segunda-feira. Esse é burro, viu, cara? Não, jogava terceira. Porque o Corinthians, quando jogava na Série B, jogava na quarta, velho. Jogou de terça também, para. Pelo contrário. O jogo do Corinthians era na TV, na Série B. O primeiro ano que o Palmeiras caiu era quarta também, depois... Depois bagunçou o Corinthians. Aí degringolou. Ô, Sombra, você lembra uma época que a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, passava jogos do Campeonato Carioca segunda noite? Geralmente um time grande contra segunda-feira. Lembra? Uma bela informação essa, hein? Não, não é informação, agora é uma coisa... Não lembro de segunda ter jogo. Tinha, nenhum. Mas eu não lembro, Benjamin, se era nas segundas... E se era, não era a Record, que eu costumava não, muito ver jogo do futebol carioca pela Record. Eu tô confundindo, eu tinha certeza que era na Bandeirantes. Eu lembro que eu via o americano de campo jogar com o Eloy. Lembra do Eloy? Nossa, jogou até os 90 anos. Lembra do Eloy? Mas vocês pegam no pé por causa de tudo também, velho. Eu não tô pegando no pé. Só lembrando de... Eu tô lembrando de... inglês, Sombra. Campeonato inglês tá tendo rodada agora, tá certo? Segunda-feira. O espanhol de vez em quando tem também. Mas eu não peguei no pé, tô acabando de falar que eu tava lembrando que passava a segunda noite do Campeonato Carioca. Mas você falou que era estranho. Olha, agora. Não, é estranho porque nós não temos o hábito nos anos de 70, ter um jogo de segunda noite. Eu lembro bem de narrações do Campeonato Carioca, passavam ao vivo pela TV Record. Narração de Silvio Luiz, comentários de Elian Saldo, depois teve Ciro José, reportagens de Flávio Prado, Eli Coimbra e não lembro mais quem era fazia a reportagem. Era na Record, meu? Não era na Band, então? Confundi. E às vezes, também, além de comentário do Álvaro, tinha comentário também de Álvaro Paes Leme, que é pai... É Álvaro José o nome não, dele. Não, o pai do Álvaro, é o pai. O pai dele. E fazia também o Jornal da Record na hora do almoço. Isso, com o Elian Saldo. Exatamente. Um jornal de política. Exato, que também... Era tipo o formato de uma mesa redonda de futebol, mas era de política. É verdade. Eles chamavam de sacanagem de Jornal da Tosse. É verdade. E no rádio, naquela época, comentarista do Fiore Gilhote era Mauro Pinheiro. Ou Luiz Augusto Maltone. Maltone. Eu não lembro. Não. Hã? E o Dalmo? Dalmo foi anos 90, bem depois. É mesmo? Opa. O Dalmo? Sim. O Dalmo não é da antiga. Na década de 80, Sombra. Acho que o Dalmo é 80. Eu vou dizer por que não, porque, por exemplo, em 85, o Silvério foi pra Bandeirantes. Quem era o comentarista? É verdade. Não era ele, não. Não, mas é impossível. Ah, mas acho que ele tava em outra rádio. O Dalmo tava em outra. Tava em outra rádio, mas já possivelmente, tava. Possivelmente. O Dalmo não é possivelmente. Não. Acho que é década de 70, final da década de 70. Não, mas em rádio Dalmo. Não era Bandeirantes o Dalmo, não. Em 80, em 90 e 70 não era, não. Pode não ser, mas 70 não era, não. Bom, vou esperar a galera. Ele não era daquela equipe do Scratch do rádio, não. Ah, acho que não era, não. Eu lembro muito do Dalmo nessa época, mas aí no Mesa Redonda, às segundas-feiras à noite. Mesa Redonda? É. A galera só também, a partir dos 45, que tá, deve estar tá mais ou menos sintonizando o papo, né? O Randall Juliano, ele era comentarista da Jovem Pan na década de 80. 80 e eu acho que deve ter pego 70 também, viu, Benjamin? O Randall? O Randall também deve ter pego 70, cara. Ele colou um cri-cri. Não, mas a gente fica puxando pela memória aí. Canal Juliano. Pô, só tá puxando aí. Pouco São Paulino? Randall Juliano? É. Nossa senhora. E o Petri? Pô, o Petri tá aí, pô. Eu sei que tá aí. Em casa aí. Petri. Traz ele aí. Pô, podia trazer o Petri, né, meu? Ele é seu inquilino, não é? Não, inquilino. O filho do Petri é treinador. Mas é de categorias menores, né? Se não me engano, era do São Paulo. Acho que foi, sim. Foi de São Paulo. Petrinho, né? Eu conheço o Petrinho. Oh, mas vamos aí, Domênico. Fala de nós aí. É, vamos aqui o Parmeira hoje, tem jogo, vamos lá, escalação aqui aí, do... Peraí, meu amigo lembrou, tinha razão. Pro... Meu amigo Eliakim lembrou. Eliakim Araújo? O Januário, que narrava na Bandeirante segunda noite, sim. Ah, um corpo estendido. Leonardo de Oliveira narrava. Era segunda-feira à noite na Bandeirantes. Ah, tudo bem, mas aí, então foi em outro canal, em outra época. Não, na Bandeirantes, à noite, que segunda ano? Noite. Que década? Que dia? O Januário eu tenho mais ideia. Pior, década de 90. Tem mais lembrança de anos 80, hein? O Januário. Ô, Domênico. Enquanto ele tá pensando ali. Fala do Parmeira. Tá aquela ampuletinha girando a cabeça do Benjamin. Vamos lá aqui, ó. Só um minuto de novo que a gente precisa discutir um pouco sobre a carreira do Januário. Januário de Oliveira, inclusive, se eu não me engano, ele trabalhava na TV Educativa do Rio nos anos 80. Mas vai, agora você pode, vai. Bora. Daqui a pouco o Januário. Fala de nós aí, ó, senhor. Então lá, vamos. Hoje vai a campo o Fernando Prass. Prass. Olha lá. O Jean. Possível escalação ali, ó. Vamos ver se tá batendo. É isso aqui, aí. Ó. Jean. Thiago Martins. Ó, certo. Vitor Hugo. Certo. E Egídio. Certo. Aqui, certo. Aí vem Gabriel. Certo. Gabriel. Arouca. Tá lá Matheus Salles. Mas é a dúvida, é? Mas eu acho que vai jogar o Matheus Salles. É. Depois. Aí vem Robinho. Certo. Aí vem Gabriel Jesus. Certo. Alexandro. Certo. E Dudu. Ali tá ou a Alione ou Dudu. Tá a Alione barra Dudu. Se eu fosse parmeirense. Alione? É, com certeza. Vai no time que tá dando certo. Se você fosse. Jogar, né, Vomel, né? Melhor. Se você fosse, né, Jogão? É, se fosse. É melhor 4-4-2, né, Vox? Você acha? se fosse o menino lá do Corinthians, o Tigre, ele ia, tigre, ele ia colocar o Tite, ele ia colocar o alho e óleo, né? A avó, você troca tudo. Pelo... Ah, não, eu sou ruim de nome, né, viu? É esclerose. Sou ruim de nome. Né, hein, Jojo? Ah, se fosse por merecimento... Dodô. Mas é o São Bernardo, hein, velho? Não, tô dizendo. O São Bernardo daria pra ter três atacantes. O Alioli, fez dois gols no último jogo, se for ver, né? Então ele tem que jogar mesmo. Aí tá, ele por... Por merecimento. Como diz Tite, por merecimento. Ele diz, né? Meu Domênico, só passar a informação aqui. Viu, bem? Fala aí, mano. Todo mundo sabe que o Campeonato Paulista continua rolando aquela tabela paralela com relação à classificação geral. Esse jogo do Palmeiras aí, ele tá ligado diretamente ao jogo do Corinthians na próxima fase também. Ele não sabe quem vai pegar, né, mano? Se o Palmeiras empatar... Ainda não sabe. Se o Palmeiras empatar e o jogo for pros pênaltis e o Palmeiras avançar nos pênaltis, é Palmeiras e Corinthians na próxima fase. Se o Palmeiras ganhar no jogo normal, no tempo normal, durante os 90 minutos... Palmeiras e Santos. O Palmeiras pega o Santos. Se o São Bernardo vencer, é Corinthians e São Bernardo. Tá certo, São Bernardo. Vai se ferrar. O Palmeiras São não, Bernardo? Mas não. Sim. Não, dá? Não tem não, não. Chance do São não. Bernardo. Se o São Bernardo vencer o Palmeiras, o Corinthians pega o São Bernardo. Ô, mano, em quarto, né, o São Bernardo. O Corinthians ainda aqui, ele pode pegar três adversários possíveis. Eu fico possíveis. Aqui com a campanha, então, Palmeiras ganha nos pênaltis. Ganha nos pênaltis, vai ser mais fácil depois. Se acontecer o normal, que é o Palmeiras vencer no tempo normal, ganha nos o Corinthians vai pegar o Audax. E aí Palmeiras e Santos lá na Vila em um jogo único, né? Olha, se eu sou Palmeiras, eu faço 1-0, no finalzinho deixa empatar. Deixa a Nath, tá toda borrada. Isso, vovó, tá toda borrada. Nos pênaltis o prazo garante. Talvez tem que ganhar o jogo. Não, e pegar as galinhas no galinheiro tá é mais fácil. Sua Palmeiras ou Palmeiras contra São Bernardo, meu Deus do céu, precisa ganhar o jogo. Não é, não é questão de, vai pra pênalti, vai pegar o Corinthians. Dane-se quem é o adversário próximo. Tem que passar. Esse campeonato, vou repetir, foi feito para os grandes. É que o São Paulo tropeçou de novo, né? O São Paulo já tropeçou pra pena polêmica. O do ano passado, né? O do ano retrasado. Tá sendo atropelado, mas não é, Benjamin, eu tô errado. O campeonato foi feito, mano, pra chegar aos quatro na semifinal. Os próximos 20 campeonatos, pelo menos, serão feitos. E ganhando, né? Tudo bem, se ganhar no pênalti, tudo bem, ganhou, mas tem que ganhar o jogo, pô. Agora, foi feito pra ganhar o Domênico, jogo. Seja sincero aqui, uma pergunta. Fala a verdade. Se eu pudesse escolher, você jogaria contra o Corinthians ou contra o Santos? Não, fala a verdade. Porque na Vila, vocês tomam o rapa, bonito. Não, vai ter segunda chance, hein? Muito pelo contrário, pelo menos tem mais vitória lá em Santos do que vocês. É só em 62. É só procurar se informar. Não, mas nos últimos anos. É, que grosso, tá vendo? É só se informar. Jornalista tem que se informar, né? Não pode falar coisas aleatórias. O senhor devia estar ontem na votação. O senhor é muito grosso. Não, eu não, muito pelo contrário, não devia estar lá não, porque... Não vou falar, porque senão... Complica. Tá bom. Lá não é pessoas, boa, assim, da minha índole não está. É evidente, lá. Quero dizer aos senhores o seguinte... Valeu, O Palmeiras tem que ganhar hoje o jogo, não importa quem é o adversário. Tem que atropelar. Eu acho que tem que ganhar o jogo. Dane-se quem vai vir, entendeu? O campeonato foi feito pra você chegar numa semifinal e pegar um grande. Não, é legal pegar o Santos, vai sair faísca. Qualquer um, acho que chega o Corinthians, não tem problema. Mas é que o Corinthians, pra pegar o Corinthians, nós temos que ganhar no pênalti. E pênalti é arriscado, hein? É arriscado. Então acho que é melhor o Palmeiras ganhar um jogo. Aí tem o Fernando Prato. Não, vamos ganhar um jogo. Acontecendo aí, talvez, o mais óbvio, Domênico Gato, que é a vitória do Palmeiras no tempo normal. Sei lá. Aí seria Palmeiras e Santos aí, e o Corinthians pegaria o Audax. E o Corinthians pega em casa, né? Não, o Corinthians ele decide independentemente do que acontecer no jogo, né? Até o final o Corinthians vai decidir. Inclusive, eu acho que o Fernando Prato, viu? Mas a final é dois jogos, né? São dois jogos, mas o segundo é na do Corinthians. Mas pelo menos são dois jogos. Pênalti com o Fernando Prato é o seguinte, ele tem que pegar dois pra valer um. Porque tá muito fácil. É igual aquele menino do basquete calma, lá. Calma, ele arremessa no meio da quadra, a bola entra agora. É o menino. Curly. Eu não vi isso na Libertadores. Então, contra o Rosário, ele nem se mexeu, hein? Mas ele pegou aqui em casa. Ele pegou em casa, pegou. Você é burro. Eu quero ver quando ele pegar pela frente o Luca. De novo. Aí ele pegou. Para! Ele pegou o pênalti do Elias. Então deu um cacete aí em você. Pegou o pênalti do Elias lá o ano passado? Não, mas ele pegou do Luca esse ano. Mas eu quero ver valendo. Quero ver valendo. Mas essa véia tá saidinha, hein? Quando o Palmeiras perdeu, ela não veio. É porque a avó ela tem compromisso. Compromisso com o quê? Compromisso com a vida, né? Ela marcou, ela foi no Tinder, ela marcou com quatro caras e saiu. A avó produz o show do menino aí da rádio. Vai. Que desculpinha, hein, velho? O Rubi. Rude. Vamos ao Corinthians. Coringão. Vamos lá pro time que não precisa fazer conta, velho. Nossa, foi um atropelo, nem viu a cor da bola, o RB. Inclusive, incrível. Eu queria dar uma sugestão aqui pra diretoria do Corinthians, antes de você dar manchete aí, Ben. Fala aí. O Corinthians, antes de começar suas partidas, deveria ter uma cortina ali ao redor ali do gramado. Cair a cortina na hora que for começar o apito inicial. Tá certo? Porque aquilo ali é um show, velho. É um show. O Corinthians calma, não joga, ele não dá nada, mano. Calma. Mas não importa, tô falando em cima do que eu tô vendo até agora. Entendo. Amanhã pode mudar a situação, mas até agora o Corinthians ele não joga do mesmo que o Gato. O Corinthians dá um show. Como assim, mano? O Corinthians dá show. Mas, ô, Domênico, o... Mas sábado o Corinthians jogou muito. Jogou, não. Pra variar, tem muito, jogado. Foi incrível muito. Mesmo. Não deu nem pra... E o Fagner, eu vou te falar, meu. O Fagner merece uma chance na seleção, cara. O Fagner tá merecendo, o mesmo. Fagner dando um passado pra cá, hoje, é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Bem concordo. Parado. E abaixo é o Giovanni Augusto, naquele lance sozinho, para por um mês. Mas não foi fratura. Não, ainda bem, né? Vai ficar um mês parado, vai desfarcar o Corinthians aí nas semifinais. Próxima fase da Libertadores. Isso aí, mano. É, ele teve um problema no ligamento, né, Bento? Mas, dentre esse período de um mês aí, possivelmente ele já deva voltar pro time titular do Corinthians. Por enquanto, aí o Corinthians ele tem as opções aí do Alan Mineiro, que é um cara que tem entrado. Pô, esse quando... cara joga bem, meu. Ele joga bem. O problema dele é que ele tá um meio pouco ainda acima, né? do peso. Porque ele, quando se apresentou ao Corinthians aí, inclusive ele não tinha sido inscrito logo de cara, porque ele tava realmente bem acima do peso. E agora aí, possivelmente, com essa sequência que ele terá como titular, no lugar do Giovanni Augusto, que fica parado por pelo menos um mês, o Alan Mineiro pode ser que readquira, talvez, um preparo físico melhor aí e volte ao peso original dele. Mas é um cara que pega bem de fora da área, é um cara que se apresenta pro jogo, ele tem personalidade. Das partidas que ele fez aí, ele jogou bem. Pode, lógico, tá muito longe de seu nível do Giovanni Augusto, que tem sido, talvez, o principal jogador do Corinthians do lado do Fagner, mas não acho que ele vai destoar tanto, não. Inclusive o Marquinhos Gabriel ele vai ser inscrito no lugar do Giovanni Augusto nesse Campeonato Paulista para suprir essa ausência do Corinthians também, porque o regulamento permite o jogador que se lesione e quando apresentado o laudo médico e tudo mais aí diante da Federação Paulista, você pode fazer essa substituição do jogador lesionado a qualquer momento do campeonato. Então o Corinthians possivelmente vai inscrever o Marquinhos Gabriel no lugar do Giovanni Augusto. E para finalizar o Corinthians com relação ao Campeonato Paulista, bem, ele fica na guarda aí do término da partida do Palmeiras hoje para saber quem será o próximo adversário, porque dos quatro possíveis na próxima fase, o Corinthians só não pega o Santos. Os outros três é possível o Corinthians pegar, tanto o Palmeiras, quanto o Audax, quanto o São Bernardo. Então o Corinthians ele tem que aguardar aí o término da partida do Palmeiras hoje para saber quem será o próximo adversário. Deve ser o Palmeiras, né? Não, possivelmente não, Sombra. Não, deve ser o São Bernardo, né? Deve ser o Palmeiras o vencedor, né? É, então. Depende, né? Porque Palmeiras passar nos pênaltis. Se o Palmeiras passar nos pênaltis, o Corinthians pega o Palmeiras. Se o Palmeiras vencer durante os 90 minutos, o Corinthians pega o Audax. Eu acho que o Palmeiras cresceu. Acho que o Palmeiras ganha e ganha bem, velho. Acho que o Palmeiras ganha tranquilamente. Que o Palmeiras ele mostrou um amadurecimento tático. Sim, o campo colocou a ordem. Se ele tivesse talvez entrado antes, o Palmeiras tivesse se classificado bem. Até na Libertadores. O Palmeiras está em ascensão de uma maneira que eu vejo mais sólida. Mais sólida. Então eu acho que. E outra, viu, Domenico? O Corinthians pegou o São Bernardo recentemente aí e enfiou 3-0, mano, jogando lá na casa do cara. O São Paulo pegou o São Bernardo e tomou de 3. Mas se aconteceu mais óbvio, acho que é o Corinthians e ao Dax na próxima fase. Mas vamos aguardar. O Corinthians ganhou o jogo, não foi? Depois que o cara foi expulso, tava um jogo difícil, não foi esse? Foi. Deu dados, né? Tava difícil mesmo o jogo? Assim, o jogo começou difícil. Pegado, mas é normal, Domênico. Geralmente o time pequeno, ele quer pressionar o time grande, ele quer tentar adiantar a marcação para poder dificultar um pouco. Mas no desenrolar do jogo ali, o Corinthians passou o carro. O Corinthians meteu 3-0 aí fora o baile. Perfeito. Mas só pra fechar, Sombra, Corinthians e Cobressal também aí, não tem mais ingressos à venda. Já quando foi, que é o jogo, né? Mano? É agora quarta-feira. Muito quarta-feira. Bem. Último jogo do Corinthians, a fase de grupos da Libertadores. Já classificado. E vamos aguardar aí, o Baco tá vendo aí, próxima torcida, estádio 97, vamos aguardar aí pra saber, mas provavelmente faremos aí do Campeonato Paulista, poderemos ter semifinais interessantes aí, sim, né? Estádio 97, sempre aqui na Energia 97, tem oferecimento da BV Financeira. E aí, amigo, precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra você viajar com a família. Pois é, a BV, amigo, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você. Ô, Dodô. Opa! Eu conheço muita gente aí, cara, que às vezes tá com pneu careca e fala assim, pô, mas eu tô sem grana, etc e tal, mas essa promoção da Pirelli é muito bacana, hein? Ah, a promoção da Pirelli é sensacional, sensacional. A promoção chama-se... promoção Seja Original Pirelli, Seja Original Pirelli. É, meus amigos, aproveite, hein? Chegou essa promoção bacana pra você trocar os 4 pneus do seu carro e aí você só vai pagar 3. É isso mesmo, você ouviu. O 4º pneu sai grátis. É gratuito, sai na faixa, no Vasco, na Ponte Preta, cara, é. Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, né? Ó, pode consultar os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. E, meu amigo, vou dizer uma coisa para você, pode aproveitar, hein? Pode aproveitar, porque essa promoção é imperdível. Seja Original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. É a promoção Seja Original Pirelli. Ô, Benjamin, Randal Juliano, segundo o nosso amigo Paulinho Heavy, o Randal, ele entrou na Jovem Pan nos anos 70, substituindo Fausto Canova no Show da Manhã. É, mas, pelo que eu entendo, ele também comentou futebol. Comentou futebol com fato. Mas eu falei do Randal, comentarista da Jovem Pan de futebol. Mas ele entrou realmente na emissora nos anos 70. E ele chegou a apresentar também o Quem Sabe Sabe na TV Cultura. Depois foi substituído pelo Valmor Chagas. Quem você preferia? Ah, pode falar. Ah, o Valmor causou impacto na época. Pô, o Valmor era ator, consagrado. O Valmor era mais carismático. É. O Randal era muito mais inteligente. Professor. O Randal era mais professoral. O Valmor Chagas que suicidou com um tiro. É. Triste, né, cara? Um sítio em Atibaia. É. 80 e poucos anos. Caramba. Chato. Chato demais. Muito bem, Estádio 97. Sempre aqui na Energia 97 FM. Tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Também impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Let's go. Aê! Fala do time que vai chegar na oitava final seguida aí do Paulista. Hoje tá o Lázaro aqui. O Lázaro. Da categoria de base. Foi fácil. E lamentável, né? O RG faltando seguidamente. Você tá de férias, tá louco? O RG não veio hoje de novo? Tá de férias. De novo. Tentei, fui no RH e falei assim, o que tem licença médica? Não é abandono de emprego? Não. É férias? Falou assim... Não, porque as férias ele já tirou. Como assim? Tá me cheirando. O cartão dele tá na chapa ainda. Hã? O cartão dele tá na chapa, aquela que você chega. Pam, não sabe? Tá, cara. Não tá? Não para, tá. Gente, para de sacanear. O RG tá numa aula aqui na Santa Casa, velho. É licença? RG tá o quê? Numa aula aqui na Santa Casa. Os caras estão abrindo ele, mas aquela do quê? Anatomia, né? É que tava faltando corpo pros estudantes, eles se ofereceram. Pô, mas tanto corpo melhor, velho. É, tá mais. Olha lá. Ah, mas estudante só pega corpo morto. Vou lá, pega o do RG Vida. Eu esperava que São Bento ia ser mais difícil. Vocês podiam pegar o corpo do Mota, tá ok? Não tem problema nenhum. Só cara tá com guspe, limpa aí. Cuidado que ele vai cuspir em você, hein? É, daqui a pouco, olha só, viu? Tem pessoas que nem merecem. Sobre a questão da votação, daqui a pouco eu queria fazer um agradecimento aqui, tá ok? Não, melhor não, velho. Não, é daqui a pouco. Não, o teu agradecimento foi um dos piores, velho. Essa é a opinião sua, tá ok? Isso, o único cara que no Twitter falou isso aí, Bolsonaro, que me decepcionou foi o Moto. Ah, é? Nossa, que eu amo. Véio. Engraçado, né? Eu achei tão... Eu não entendo, ele critica, mas... Contraditório. É. Mas lá, e aí? Arroba Mota 97. Também, tirou o pé. No... Acabou também. A Sansão não fez mais porque não quis, né? O Gabigol tá perdendo gol pra caramba esse ano. E o destaque com o Vitor Bueno, primeiro foi um golaço. Como é essa coisa de ganhar de time pequeno com facilidade, né? É simples, Sombra. Tem uns 104 anos que o Santos faz isso. A gente vai te estudar isso e vai te estudar como é que é ganhar fora de casa também. A gente vai estudar isso. E como não tá na Libertadores, o ano que vem vocês vão ver. É melhor do que sair, né? Só espero que sexta eu não saiba também. Na quinta, aliás. Isso aí. E agora é só esperar o Palmeiras domingo, né? Esperar o Palmeiras, semana inteira. É o provável jogo? É o provável. Pra fazer a revanche, né, da Copa do Brasil, ganhar de novo. Vai tomar um costa ali. Na Vila o Santos não perde. Não? Olha, mas aí vai dar uma azedada, hein? Porque o Lucas Lima tá no veneno com o Palmeiras tá com um veneno contra o Lucas Lima também, esse jogo vai ser... De novo, né? Ano passado era o Oliveira, né? É. Agora, esse ano, vai ser o Lucas Lima. Palmeiras e Santos, eles têm se digladiado por aí, né, mano? Os dois estão brigando forte aí. É, Lucas Lima tem que ter cuidado, entrar de armadura lá, senão vai ficar sem joelho lá. Aí, em algumas partidas decisivas aí, tem rolado um ranço entre o Palmeiras e o Santos. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Palmeiras agora... e Santos sempre foi um jogo disputado. Hein, Sombra? Um comentário antes. Pois não. Você quer falar alguma coisa? Meu não, tá, imagina. Pique. Então, teve um ano, viu, Martinho? Se não me engano, 2004, 2003... 2005, 2007, por ali. Você não sabe, mano. Palmeiras e Santos. O nosso grande. Como é que chama? Categoria de base que está aqui, lembra? O Santos era melhor, viu? Lázaro. Seu bem. Santos favorito. O Palmeiras abriu o placar. Santos fez 1-2. Foi ao contrário. O Santos abriu o placar. O Palmeiras fez 1-2. O Santos fez 2-3. E o Palmeiras virou. Ah, o jogo do Armeiro. Uma pitadinha histórica, exatamente. Conhecido como Armeiration. Armeiration. Aquele foi o último jogo, ó. Depois daquele jogo, jogou bem, depois exatamente. Perdeu o título ali. A dança do sapo cego. Perdemos o título? Não lembro. Grande Armeiro. Como é que é o quê? A dança do sapo cego. Como é que é? Você não viu? Mas não. Sim, lembro. Aqui ano que isso é 2010? Olha, 9. Parecia Caravana Furacão. Já viu aqueles meninos que dançam? Carreta Furacão. O jogo foi assim. Cada um dançou do jeito. Tinha o Neymar lá, hein? Isso. E nesse jogo, Neymar e Ganso. E nesse jogo, a torcida do Palmeiras gritou: é campeão no final. Era o Muricy, o técnico. O jogo acho que foi 2010, hein? Já tinha as dancinhas lá. Sabe André, quem fez, Neymar. Quem fez dois gols? Foi? Robert! Mas esse jogo artilheiro foi brasileiro? Do Palestra. Era brasileiro ou não? Esse jogo, se eu não me engano. Ah, não, pra esse do Armeiration eu não lembro, mas aquele jogo do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras foi bem na Vila Belmiro. Não, acho que foi 2009. Foi 2009, com certeza. E a torcida gritou: é campeão isso, no final. Porque foi o jogo era que o Palmeiras passou à frente do Atlético Mineiro, se eu não me engano. Passou à frente. Aí. Eu não sei o que aconteceu, foi com o lance do Wagner Love lá. Não foi isso, mas aí. Acho que foi não é depois, o mesmo jogo do Armeiration, não, hein? Não, é outro jogo. Vou procurar aqui, hein? Esse aí foi outro jogo. Vou procurar no Pix. Esse foi 3-1. Eu pensei que vocês iam saber. Mas eu pensei que você, com a sua memória... Pô, tá louco. Lamentável. Não, é isso. Sua pitada histórica acontece. Lamentável sua pitada histórica. É porque eu estou nervoso hoje. Tá nervoso com o quê? Estou meio tenso. Mas eu vou achar aqui, Eu chuto 2010, hein? 2010? Não foi. Não foi 2010. Ligue pra tia Dora. Ligue pra tia Dora. Vou ligar pra minha tia Dora. Ela sabe de tudo. Alô, tia Dora. Eu já venho com a informação. Te adora conhece a Odete, que conhece a vó Olímpia? Olha, se eu não me engano, te adora, no ano de 1922, ela e vó Olímpia inauguraram a primeira bótia para jovens em São Paulo. A primeira o quê? Bótia para jovens. Porque eu não sei se você sabe, Benjamin. A categoria de base... Benjamin, você não sabe... A categoria de base da bótia é sub-60. A partir daí... Você entendeu? Sabe por que só os idosos jogam bótia? Por quê? Porra, eu já joguei. Uma pitada histórica. Jogou, mas bótia é legal, hein? Você jogou de diversão, né? Sim, joguei de diversão. Eu prefiro o curling. Não era o campeonato. Primeiro... O curling do brasileiro. Né? O idoso tem mais paciência pra ver a bolinha demorar um minuto pra chegar do outro lado. E segundo que eles são mais tortinhos, é só soltar a bola, hein? Pitadíssimo. Você não pode falar isso. Ai, que maldade. Mal do Santos matou, é isso? Vamos lá, falar da Naba agora. É, rapaz, vamos lá, né? Companheiras, pelo fim do Campeonato Paulista, pelo fim da Libertadores, eu voto sim! O placar do Estádio 97 informa. Conte comigo aqui, ó. Audax 1, 2, 3, 4. São Paulo 1. Uma surra maior que a Dilma, hein? São Paulo foi ligeiro, hein? Quase ninguém percebeu o que aconteceu ontem. Mas nós aqui percebemos. Tchau, querida. Lá ficou meio confuso uma hora, né? É pra Dilma ou pro São Paulo? Seu Ben, tá muito engraçadinho, viu, seu Ben? Tá saidinho. Tá saidinho. Aqui, não é só comigo, né, seu Ben? O Audax 4 em 1 lá, velho. Hã? O Audax 4 em 1. 4 em 1. Olha a sombra. Que parlada, vou falar. Só fez aquele ainda. Porque o zagueiro entregou. Caramba. Porque nem aquele gol ia fazer lá o São Paulo, viu? Imagina a alegria do Vampeta, né? Não, mas o São Paulo perdeu o gol. Jogou bem, sim. São Paulo pegou muito lá. No primeiro tempo, o São Paulo teve duas ou três chances nítidas de gol, que o goleiro do Aldax foi sensacional. Foi sensacional. Era pra virar o jogo, né? É Sidão, né? Sidão. Eu acho que o São Paulo... Eu tenho duas observações a fazer. Uma, um pouco mais ampla, que é o seguinte. Quando você vê que é um clube como o São Paulo, que vem seguidamente perdendo jogos, não importando se para grandes ou pequenos, e tomando goleadas, problemas existem. Problemas existem há muito tempo, né? E ninguém me tira, lógico, é o time em campo, né? Você precisa ter um time mais equilibrado, um time melhor. Porque, cara, o nego é bom de bola. O seu Bento, quando ele tinha na escola, não sabe qual é o time melhor? Time melhor ganha. Tem um time dos caras que sabe jogar bola. Time de cara que sabe jogar bola se garante. Ah, Matheus Ganso, Michel Bas sabe jogar bola. É muito pouco. É muito pouco. Galera. O São Paulo precisa de mais qualidade. Precisa de mais qualidade. Qualidade técnica, jogadores de boa qualidade física e o mentality, né? Que é aquela coisa de jogador que não se assusta dentro de campo. Isso também é muito importante. Muito importante. E uma das principais tônicas do São Paulo que mostra é que o São Paulo, não de agora, mas de muito tempo, joga fora de casa, treme. Até a torcida de São Paulo era a favor, mas dá a impressão que quando tá num lugar meio adverso, né? Um campo se perde, que parece, né? Se perde. Parece que fica tudo atrapalhado. Aí você fala, pô, mas e o jogo contra o River? Jogou bem. É verdade, jogou bem. Mas eu entendo que o São Paulo, até porque tem jogadores fisicamente limitados e alguns outros desequilibrados psicologicamente, o São Paulo, quando faz um bom jogo, ele joga muito no limite, muito no máximo, no limite. Sabe, é assim... O São Paulo descansou uma semana inteira antes do jogo contra o River. O São Paulo tem que jogar no limite. Não é nenhum grande time. Mas quando ele joga no limite e nos seus domínios, ele consegue ainda consegue crescer, talvez é empurrado pela torcida, cria assim um ambiente psicológico que favorece. Agora, isso eu estou falando de uma maneira geral, né, que o São Paulo precisa melhorar muito. Agora, pontualmente nesse jogo, o sistema defensivo do São Paulo foi medíocre. Foi medíocre. Horrível. Aquele quarteto, o quarteto de ontem, dupla de zaga e dupla de volantes, foi altamente comprometedor, porque são basicamente os jogadores que têm que cuidar da proteção à defesa e a sua própria defesa. Rodrigo Caio e Lugano estiveram perdidos. Totalmente. Perdidos, mal posicionados, ambos perdendo bolas, entregando bolas, estavam muito mal. E o Hudson, quando tem do lado o João Schmidt, a coisa se divide de uma maneira melhor. O Thiago Mendes não é um volante que ajude a marcar de maneira satisfatória. O João Schmidt é mais completo. Não estou falando nenhum grande jogador, não estou falando, nossa, agora vocês descobriram o Beckenbauer, não. Mas o João Schmidt, ele nitidamente, pelo menos nesse momento, está melhor que o Thiago Mendes. O Thiago Mendes não me parece ser um jogador daqueles de personalidade tão forte e que seja um jogador que saiba marcar bem atrás e chegar com eficiência à frente. No ano passado ele chegava bem à frente, mas em termos defensivos, o São Paulo muito fraco. É assustador porque ele que vai jogar lá, né? É. Na Bolívia. E mais, né? E mais uma coisa. Defensivamente também ficou lá muito frágil, porque São Paulo correu muito contra o River e o jogo de ontem realmente não houve a mesma aplicação. Não sei. Aí o técnico fala, uma questão física. Olha, seu Balsa, você viu que o negócio era físico? Então, desculpa, nós fizemos uma grande bobagem. Você viu que o São Paulo teve queda física? Por que com os titulares, né? Então por que já joga com os titulares, sabe? Porque Ganso, Calleri... Eu não faço parte da comissão técnica do São Paulo e não sou médico, não sou fisiologista, nem preparador físico. Mas pra mim é nítido, por exemplo, que o São Paulo tem dois jogadores que... Tem que ser preservado. Eles têm que ser preservados e eles não conseguem jogar mais que um jogo com força total por semana. Ganso e Michel Bastos. Esses são jogadores que, hoje no futebol moderno, tem que ajudar a recompor, né? E juntamente com o time com o Aldax, que chama o time pra cima, sofre marcação, aí ontem criou-se um puta buraco no meio de campo. Por que esse buraco? Porque fisicamente o São Paulo ontem Aliás, taticamente, muito mal arrumado também. Agora, se ele ficou mal arrumado pela questão física, eu não sei, só que o seu técnico que não soube... Até o Lugano falou em entrevista que o São Paulo correu errado ontem, né? É. E realmente, o São Paulo estava perdido em campo. Perdido. Taticamente, também, o São Paulo ontem foi engolido pelo Aldax. O Aldax, ele pegou todos os jogos... Fez o contra-ataque em cima do São Paulo Futebol Clube quando precisou fazer os primeiros gols. Defendeu bem quando precisou. Ele sabia fazer todos os lances de jogada entre os zagueiros e os volantes do São Paulo. Não tinha compactação e aí deu nisso. Tudo bem, mas isso é pontual. Só que está se transformando uma coisa rotineira na vida do São Paulo tomar goleadas. Antes para os grandes, agora para grandes, pequenos, eliminações sucessivas até para times pequenos. Tá muito feia a situação do São Paulo Futebol Clube. Tomara que os dirigentes de São Paulo enxerguem e consigam fazer algo melhor. Agora, se cansou domingo contra o Aldax, meu amigo... Na altitude vai ser difícil, hein? Contra o Strongest... Eu não entendo essa estratégia, porque... Meu, os caras sabia que é um jogo importante quinta-feira, né? Já sabem. E aí, sabia que os caras tá cansado do jogo... Como você falou, no limite, o São Paulo joga sempre no limite. O Balsa, na verdade, ali, eu tô vendo que o Balsa tá tirando leite de pedra, porque tem uns caras que você não acredita. É, mas desculpa, eu acho que o Balsa... Leite de pedra, mano, ele insiste com aquele Mena que é horroroso. Ué, mas não tem! O Balsa tá tirando leite de pedra do São Paulo. Eu acho que o Balsa tá transformando o leite em pedra. É. Eu não vejo, eu vejo diferente. Você tiraria o Balsa, Sombra, agora? Eu acho que sim. Olha, se o Balsa não fosse um técnico que tem duas Libertadores, se o Balsa fosse o técnico que tivesse sido contratado junto ao Caxias lá do Sul... Mas já tinha sido demitido. Sambado. Já tinha sido demitido. Depois de ontem, de quatro? Eu, e outra, um time que tem lá Sombra Caleri, Respeito. Ganso, Michel Bastos, mano, Allan Kardec, Carlinhos. Não pode perder de quatro. Thiago Mendes, Pô, ué, mas você vai falar, tá tirando lei de pedra. Eu acho. Olha, respeito o que você tá falando, mas a primeira boa partida que o São Paulo fez no ano foi na semana passada contra o River Plate. E contra o River lá. Leite de pedra, tá tirando agora, é o Fernando Diniz, mano. Agora, quantos jogos o São Paulo já fez esse ano? 15, 16, 17, 18, com uns 20 jogos. Pra 20 jogos, o time ter tido uma postura razoável pra boa em duas partidas, e em todas as outras partidas, uma atuação tática pífia, e técnica medonha, desculpa, eu acho que era um técnico do qual eu realmente esperava mais. Esperava mais. Ah, uma quinta-feira, quarta-feira, jogou bem, trucidou o River, não sei o que lá, blá, blá, blá. É. No ano passado, muitas vezes era a mesma ladainha. Em casa, se dava bem, não sei o que lá, vai jogar fora, pau, pau. Pau, cacetadas no luar, muitas vezes jogadas individuais. Hã? Então, isso é culpa do Balsa? Não, mas eu tô dizendo. Ai, quem era o técnico? Era Doriva? Quem era o outro que tava antes? É isso que eu tô falando, por isso que ele tá tirando leite de pedra. Mas eu não via mérito no Doriva e também não vejo mérito no Balsa. Essa é a questão. Eu acho que poderia estar pior. Não, é pior do que tá. Eu pior. Acho, sim, ele mas pior acho. Do tomou que de tá, quatro Mota. Da Aldax, eu acho. Mas o São Paulo teve pior. Oito. Mas eu não consigo ver coisa pior. Aquele time do São Paulo que quase caiu, ele tinha limitações técnicas enormes, terríveis. Mas a gente não pode considerar que uma situação daquelas agora pode virar parâmetro. São Paulo não pode se acostumar ao que está acontecendo, Mota. Se a gente fala, olha, mas podia estar pior, não. Clube grande não pode estar pior. É. Esse momento que o São Paulo vive é um momento medíocre da sua história. Concordo, completamente. Historicamente, os últimos anos do São Paulo Futebol Clube são horrorosos, colecionando pavorosos. Alguns resultados absurdamente ridículos, né? Equiparo aos piores anos de Palmeiras. Ah, com certeza. E não tô falando dos anos... Não tô falando dos anos 2000. Tô falando de década de 80... Ah, mas acho que... Ô, Sombra, pera. Menos. Era horrível, acho que era 2000, horrível. 2000 foi pior, hein? Menos. É, 80, o Palmeiras não perdia pra Santo André, o Palmeiras não perdia... Que nem o São Paulo hoje. Não caía, né? O São Paulo, então. O São Paulo, mas naquela época virava a mesa. Domênico, nos anos 80, o Palmeiras tinha times... Não, era bizarro. Horrorosos. Tudo bem, mas eu acho que ainda mesmo assim... Olha, Domênico, então é o seguinte, olha. Equiparo hoje aos piores momentos do Palmeiras e equiparo também aquela fase que o Santos não ganhava nada. Né? Exatamente. Que a gente anos 90. Tava dizendo aqui no começo dos anos 2000, falando... Cantava. Parabéns. Vocês não acham que o Santos... Muito, o Santos não vai virar uma luz? Era o que falava. É. O momento hoje do São Paulo é horrível. Ô, Sombra, mas se o São Paulo sair... Eu não vou sair... falar mais porque eu fico chato falando demais. São Paulo sai da Libertadores, você acha que o Balsa continua ainda? É, sinceramente, cara, eu não lá vejo... Lá dentro dizem que sim. Eu não vejo nem porque a manutenção do Balsa, porque ele não deu o padrão de jogo ao São Paulo Futebol Clube. Se você vai... A história de segurar o Balsa, se for eliminado da Libertadores, a mesma história de ter segurado o Marcelo Oliveira no fim do ano no Palmeiras. Porque outra, o Balsa, se ficar, vai ficar fazendo planos em cima de reforços que ele conta e parece alguns argentinos. Tá certo? Ó, eu vou te falar uma coisa, mas a direção do São Paulo tem que estar muito crente que o cara é realmente bom de fazer um grande trabalho se segurá-lo. Onde porque... a diretoria do São Paulo tá crente de alguma coisa? Eu falei sim. Mano, não tem o sim, não tá. Eu acredito que não. Bom, óbvio que não. Aposto que não, mas... O Falcão tá livre, né? Saiu do esporte hoje. Foi demitido hoje. O que credenciaria a manutenção do Balsa pra ainda chegar e esperar o meio do ano pra contratar? Vou te falar uma coisa. Se o Balsa agora é eliminado da Libertadores, eu acho que o São Paulo deveria trocar de técnico, porque ele não apresentou nada. O que o São Paulo tem de melhor aí, o que tá provocando esse melhor, é a qualidade do Ganso, foi o João Schmidt, que ele demorou pra pôr. Né? Do Kelvin que veio depois, que ele demorou, insistindo no Centurion. Vou te dizer, permanece com o técnico. 5 rodadas do brasileiro, maus resultados, manda embora. Não é melhor já mandar antes? Eu não sei, cara. Eu acho que sim. Eu sou daqueles que acredito no, numa manutenção, num trabalho. Mas com os elementos que o São Paulo tem, eu acho que muitas vezes o Balsa é teimoso. E, sinceramente, não consigo ver taticamente evolução no São Paulo Futebol Clube. E vou de parar de falar, porque eu sei que eu fico chato quando eu reclamo do São Paulo. Ai. Não. Vai te catar, ó, reclama aí, ó. Não, já deu. À vontade. Já deu. Modo, não vai falar nada. Reclamo depois. Acho que o São Paulo, mesmo que o São Paulo caia quinta-feira na Libertadores... Eu acho que o São Paulo tem que manter o Balsa. Você acha mesmo? Eu acho. Porque o São Paulo vive trocando de técnico. É meta, mano. É meta, bagulho. O São Paulo vive trocando de técnico, não adiantou nada. Mas quer saber, será que o problema do São Paulo é só técnico mesmo? São Paulo pisou na bola. O problema do São Paulo é só técnico? É, esse é um dos maiores. E quer saber o porquê? 6 técnicos nos últimos 2 anos. Tem que trazer, Motinha, um treinador estrangeiro. São Paulo errou nesse quesito. Você tem que trazer um treinador estrangeiro quando você tá com o time ali certinho, com a diretoria alinhada e tudo mais. Senão você contrata um problema a mais. Porque o cara ali já tem um problema com a língua, ele tem um problema com os costumes, ele não conhece o jogador brasileiro. Você contrata um problema a mais pra dentro do teu elenco. Se você traz um técnico estrangeiro hoje, talvez pro elenco do Corinthians, pro elenco do Atlético Mineiro, eu acho que pode até dar certo, porque são times que já estão desenhados. São times que já tem um elenco e a torcida confia, os jogadores já sabem o que tem que fazer. Aí você traz um treinador com uma outra cultura, o jogador absorve de maneira mais fácil. Agora, quando você traz um técnico que já tem essa série de problemas que eu citei aqui, língua, não conhece o elenco, não conhece o país que ele vai viver, é complicado, Motinha. O cara fica boiando. Foi assim com o Osório, tá sendo assim com o Balsa. Ô, Claudinho... Ué, mas a gente já teve o tempo pra ele trabalhar... Então agora só vem a parte boa, é isso? Da adaptação? Ô, Claudinho... Não só, adaptação é só mais um dos problemas. Se o São Paulo perder quinta, eu já falava pra ele pegar lá da Bolívia, voltar pra Argentina. Já fica por lá. Porque o São Paulo ainda tem um mês aí, quase um mês, pra montar um time pro brasileiro. O problema é que vai trazer quem, né? E a esposa dele é do Equador, né? Então... O problema é que vai trazer quem, Benjamin? Vai ajudar o Equador lá, a coisa tá feia. Aí tudo bem, você manda o Bowser embora, que eu também acho que ele... Olha... Fraco, ó, eu não sou, mas você vai trazer eu, quem? Eu não sou aquele cara que tem problema por uma pessoa ser estrangeiro, não é isso. Mas o Marcelo, não. Agora, Marcelo pra trazer, Oliveira. Agora, pra trazer um treinador hoje, eu não sei, esses caras que vêm aí... Tá no banco, Marcelo Oliveira. Mas, pra trazer um treinador bambambam, top, é uma coisa. Esses caras aí não vêm nada. Não acrescenta nada. Esse Balsa aí, com todo respeito, todo mundo, o cara é uma fraco. Pessoa, o cara é um cara educado, um cara trabalhador, não é isso? Sim, lógico. Né? O cara é bem intencionado, o cara não tá lá. Se ele tem propostas táticas interessantes, se ele tem uma capacidade de treino, ok. Não vou duvidar porque foi campeão. Mas no São Paulo não apresentou nada. E outra sombra, ele era conhecido, a característica principal dele era arrumar a defesa de qualquer time. Ele era conhecido pelo sistema defensivo. Ora, então, ontem... Até agora ele não conseguiu arrumar a defesa do São Paulo. E ontem na transmissão... Mas quem que ele tem, velho? Ontem na transmissão... Eu não me lembro quem que falou. O Maicon é mau zagueiro? Mas chegou agora o Maicon. Mas aí já tá então. Você tá louco, mano? A zaga do São Paulo é Maicon, Rodrigo Caio, Lucão, Lugano. Sim, mas chegou agora. Chegou agora, velho. Mas aí que tá, o Maicon. Como é que o cara vai arrumar? O Rodrigo Caio é bom jogador. O Lugano sempre machucado, mas, olha, o Lucão é aquele desastre. O Maicon. Ué. Se bem que o São Paulo tenta a permanência dele. Tentando... Tá tentando a permanência dele e do Kelvin também. Agora, o Maicon é bom jogador. Maicon é bom jogador, tá certo? Agora, o Rodrigo Caio, ele alterna bons e maus momentos. Mas os maus momentos do Rodrigo Caio, coincidentemente, estão do lado do Lugano, Sombra. Porque o Lugano hoje já não é mais aquele jogador que foi em 2005. E no ano passado estava ao lado também do Lucão e etc. Então, e tal. Talvez o Rodrigo Caio possa evoluir mais. E outro, olha, o São Paulo... Vou te falar um negócio. E não é só técnico, hein? São Paulo precisa fazer... É lógico, de novo, reformulação. Precisa. Você tem que ver tudo aquilo que você vê lá. A direção lá dentro sabe quem é quem. Quem não produz, quem treme, os caras sabem lá. Os caras sabem. Treme. Tem nego que treme, tem nego que se abala, tem nego que não tá tem, nem aí. Tem nego que não tem. Não, acho que não tem nego que não tem bola pra jogar mesmo. Você entendeu? Eu acho. O jogador que passa por isso que você citou, Sombra, é o Kardec, cara. Você olha o Kardec em campo. É um ex-jogador. Nossa senhora. O Kardec tá totalmente satisfeito. O Kardec não fica no São Paulo. O brasileiro. Aí mas ontem, o Kardec simboliza talvez aí o que o senhor tá falando. Não gosto de pregar a desgraça. Nem fica, e não sou inventor de notícias. Mas se eu não me engano, ontem eu ouvi na arquibancada a torcida gritando: ei, Kardec, vai tomar caju. É só isso. A torcida gritou muito contra o Denis ontem. Mas ontem ele não falhou. Eu acho que não falhou. Ontem eu não achei que ele falhou, que não. Mas ele não falhou, nas não. Bolas, não seria o meu goleiro titular, não seria. Mas ele falhou ontem, não. No segundo, o cara meteu um sem pulo. Sem contar quando tava 0-0, ele fez duas defesas ali, Rodolfo Rodrigues. Agora, a questão do Denis é a seguinte. A torcida não confia, né? É aquela história. Mas não falhou ontem, não. Substituir Rogério Ceni é bravo, é complicado. Se o cara não chegar e não fizer... muita defesa boa, mas boa. E o time começar a ganhar também. Porque pra ajudar. Sabe o que acontece? Ontem, eu acho que hoje, ontem não houve falhas, tá? Ok. Sim. Mas teve aquela bola lá que nem o Mota citou. Do River. As pessoas não estão julgando aquela bola, as pessoas estão somando aquela bola junto às falhas dos jogos contra o River. Esse é um grande problema do Balsa, aí é analisado para tirar o cara. E aí é analisado o conjunto da obra. Né? E o torcedor, na ele emoção... Ele não passa confiança. Aí começa a falar assim, não passa confiança. Então, chama gol. Eu não sei até que ponto é verdade, Motinha, mas no Rio de Janeiro corre a boca pequena que São Paulo tem interesse no Paulo Vitor, o goleiro do Flamengo. O Paulo Vitor, ele não é unanimidade no clube, velho. Ele é reserva, joga, né? Hoje. Não, ele é titular, mas a torcida do Flamengo tá pegando o pé dele pra cacete. Trazer o Paulo Vitor hoje, Sombra, é mais um pra encher o elenco. Eu apostaria no moleque. E é um cara que não vem pra resolver. Esse Balsa, ele deveria dar uma oportunidade pra esse Renan Ribeiro. Lógico que é. É um goleiro. É o goleiro do São Paulo. Mas o Renan Ribeiro não está podendo jogar, ele teve uma recente... Então, mas ele já tá apto, já não voltou? Não é a hora, não é a hora. Ele tá se recuperando. O cara que entra agora tá morto. Tá morto também. Agora espera um pouquinho. Agora espera. Tem que queimar mais um pouco deles. Tô te falando. Dá mais uma chamuscada no deles. Isso. Eu sinto assim, Benja. Eu acho que o que acontece no São Paulo hoje de goleiro é o seguinte. O Denis tá lá porque, vamos dizer assim, o cara foi reserva do Rogério, tá muito tempo, esperando oportunidade, estão dando chance pra ele. É um jogador que devia estar no auge, porque geralmente o goleiro começa a aparecer e ficar bom nessa idade dele, né? Então era pra ele estar no auge. Só que ele entrou. É aquela história. Você espera de um goleiro pelo menos confiança. Entendeu? Então eu acho assim: vamos deixar o Denis. E daqui a pouco, velho, vamos deixar ele queimar mais um pouco. Porque já queimou um pós-Rogério, entendeu? Então, daqui a pouco é o Renan. Esse momento que o São Paulo vive me lembra muito nos anos 80, quando o São Paulo mandou embora Valdir Pérez. Foi o Juvenal Juventus que mandou. E o Valdir jogou, depois foi pro Corinthians. Foi pro Corinthians. Em 87, o Valdir foi goleiro do Corinthians. E perdeu pro São Paulo na final. E... o gol do Lê. Gol do Lê. Subiu de cabeça no meio do Jatobá. Acho que foi cruzamento do Edivaldo. E o Jatobá, quem que era o zagueiro outro que eu esqueci, em 87? Puta, lembra do Jatobá? Era o quarto zagueiro do Corinthians. Velho. Técnico do Corinthians era o Formiga, pô. Formiga chegou, pegou o Corinthians lá embaixo, ganhou tudo, foi pra final. Bom... aí o São Paulo, quando perdeu o Valdir Pérez, até então um jogador de seleção brasileira, um ídolo da história do São Paulo, o São Paulo penou muito para trazer, para contratar. O São Paulo pegou três goleiros, testou três goleiros. Pegou o Barbirotto. Nossa. Barbirotto, hein? Barbirotto. Caramba, o Barbirotto. Pegou o Barbirotto, não vingou. Colocou o Abelha, que era goleiro da Ferroviária. Nossa. Quando que foi não vingou. O Toinho? Não, Toinho era o reserva. O que teve foi o Tonho. Tonho, o goleiro do Santo André, que se destacou no Santo André. Aí, no Pacaembu, o Tonho era goleiro do São Paulo. E foi uma partida até que os jogadores... E ali que apareceram Silas e Miller, e São Paulo naquele jogo precisava ganhar o jogo. São Paulo, agora não estou lembrado se perdeu 3-2 ou empatou 2-2, mas a equipe saiu aplaudida porque Silas e Miller fizeram chover. Mas naquele jogo teve uma falta pro Grêmio. O jogador do Grêmio bateu a falta, o Tonho entendeu que eram dois lances, deixou a bola entrar, conclusão, gol. Nossa, que tonho. Ali a vida de Tonho, acabou. Ali a vida de Tonho, Tonho. Ali, the end. E antes do Zete veio quem? Aí o São Paulo trouxe goleiro do Inter, que era goleiro da Seleção Olímpica Brasileira, Gilmar. Hoje, dirigente da Seleção Brasileira. Gilmar foi bem. Aí o Gilmar dava, o São Paulo trouxe Rojas. Rojas. Aquele golaço do Neto, no meio de campo, foi contra o Gilmar Reinaldo no Flamengo. Foi. Gilmar era goleiro do Flamengo. Foi. Aí depois do Rojas, veio o Zete. Mas o Gilmar tava jogando. O Rojas e o Zete tava já melhor que o Gilmar. Porque o Palmeiras fez uma puta... Dizem uma baita sacanagem com o Zete. E o Zete tava... tendo que vender quadro para comprar o seu próprio passe. São Paulo foi lá, pegou o Zete, que para mim foi aí um dos melhores goleiros da história do São Paulo Futebol Clube. Para mim, não tô discutindo o ídolo. Para mim, Zete foi melhor que o Rogério. Ô... Mano! Sim! Vamos falar do cartão Zoom, mano? Opa, vamos lá, Sombra! Beleza! Atenção, rapaziada, você que tá agora aí no trânsito de São Paulo, você que tá sendo encoxado por aí, velho, não vacila não, é verdade, ô Motinha. Aqui na Paulista aí, mano. Pô, tem cara que gosta, viu, Domingo? O cara vê uma aglomeração aí, o cara já começa a chegar encostando? O cara dá uma pincelada, velho. Então, mas hoje dá atenção, pra denunciar você que tá sendo encoxado e você que não está sendo encoxado também. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Motinha, anota a dica, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Com certeza. Cadastre o seu bilhete único favorito e pronto! Ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, sem caô, sem conversinha fiada, Motinha. Ninguém dá nada, velho. Ganhe R$5 de crédito, cara. Você vai falar, mano, como assim? Como assim? Vou te explicar também, amigão. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você nunca mais vai pegar aquela fila na segunda-feira de manhã para reabastecer mais de crédito, véio, o seu bilhete único, tá certo? Nada pior do que pegar fila na horrível sua vida. Essa é uma que você pode evitar com bilhete único, viu, Motinha? Com certeza. Um aplicativo Zoom no seu celular. Isso é muito legal. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Como eu vou soletrar para você. Soletrando. Tá certo? Z-U-U-M. Baixa o aplicativo Zoom aí, ó. Z-U-U-M. M de mano no final. Quer saber mais? Acessa aí. zoom.com.br/bilhete único, tá legal? E lembrando, quem ligar aqui no Estádio 97, tá certo? Ligando, participando aqui ao vivo e disser o seguinte, ô Domênico Gato. Sim. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Certo. O cara não é que ele concorre. E não concorre, não. Ganha. Ele ganha R$50 aí sim no cartão Zoom, Motinha. Mas tem que falar essa frase aqui, ó. Recarregar meu bilhete aí único vale, hein, ficou, né, mais fácil com Zoom. Tá bom? R$50 no cartão Zoom vai bem, hein? É um presentaço, hein? Opa! Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite, já tem paródia. Eu acho que deve ser pela situação política do país, fizeram paródias políticas aqui. Não acho que deva ser algo voltado para a derrota do São Paulo Futebol. Imagina, normal. Mesmo porque não foi um resultado elástico. Foi nossa uma preocupação é Libertadores. Foi uma eliminação previsível, não tem muito por que ficar fazendo brincadeirinhas aqui. Aliás, vou falar uma coisa, hein? Parabéns no Bernardo, a equipe da Energia 97, aquela paródia lá do da Palmeiras, semana passada do Palmeiras. Bombou, hein? Cara, mais de 2 milhões de visualizações. Muito bom, hein? Brincadeira, hein? Oh, 2 milhões! E hoje a produção, os dois fizeram também. Fizeram também? Eu tive que imitar o Jorge Matheus. Você imitou o Jorge Matheus? Mas não vai ser legal. Você tem uma coisa pra imitar cantor brega, né? Caipira, né? Obrigado, é, Sombra. Tá na essência, né? É, a minha vida é feita disso. A sua vida é brega? É. Percebi isso, hein? É. Não, enfim, mas eles fizeram a letra. Muito cuidado, perfeita. O Mota vai cuspir, cuidado! Ah, é, tá vendo? Que nojo. Eu não perco o meu tempo, né, velho? Landucci. Na boa. Ué, eu queria aqui. Landucci. Só mandar um abraço não, aqui. Não perco o meu tempo, né? É um, olha só, um dia de glória, tá ok? E tem alguns nomes aqui que entrarão pra história, tá bom? Parabéns aí pro presidente Eduardo Cunha. Nossa. Parabéns, casal Nardoni. Peraí. Suzane Richthofen, Darth Vader, Pinguim. Olha, não me espantaria. Charada, Magneto, Lex Luthor, Drácula, Esqueleto, Vingador, Voldemort, do Harry Potter. Malvado favorito. Quase nada, o Poucas Trancas e o Tripa Seca do Chapolin, o Brutus, Frajola, Satangosca, eu não sei quem é, mas tá aqui. Coração Gelado dos Ursinhos Carinhosos, Dick Vigarista, Piralta, Alma Negra, Sexta-feira 13, Fred Krueger, que coisa, Sombra? O Mota? É. Não, maldade tem limite, tá ok? Não vou mandar abraço pra ele, não. Eu não vou me envolver com isso, tá ok? Eu queria falar com o Landucci. Ô, Landucci, vocês, olha pra mim. Essa pessoa, eu? Véio. O Landucci agora. Ah, oi. Vocês humoristas estão preocupados? Porque eu vou falar um negócio pra você. Ontem eu acompanhei até o fim. Ah. Aquela votação do impeachment, né? Porra, cara. Eu não fico em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Eu acho esse governo da Dilma um desastre, uma aberração. Agora, o que foi feito no Brasil ontem é uma coisa pra gente. Eu acho que não tinha nada que comemorar, a gente tem que ficar triste. Os caras transformaram o nível dos nossos deputados, né? É uma coisa bizarra. Os caras esqueceram o plural, é uma coisa, velho, medonha. Você viu que o menos patético acabou sendo o Tiririca, que chegou e falou sim. Não, e o Maluf também. Mas olha, é uma vergonha, um monte de corrupto falando em nome de Deus, da família, e falando contra a corrupção. Né? Outro lá vai lá, votou, ficou 10 minutos, voltou, foi esquecido de mandar um abraço pro meu filho, que nem rádio. Aquilo é ridículo. Não, o outro fez o filho votar e não deixar. Olha, a mulher lá falou que o meu marido é um cara prefeito. Marido foi preso. Foi preso hoje. Hoje foi preso. O cara foi preso hoje. Gente, que a gente viu ontem, é uma das coisas... Circo de horrores. Olha, juro, eu que era a favor, sou a favor da saída da Dilma, ontem não consegui comemorar, eu fiquei assustado com o que eu vi. Olha, é aquilo que eu falo sempre, o Brasil é um país que não deu certo. Ah, é um exercício da democracia. Esse Bolsonaro também, eu não sei que tanto gosta do cara, aí vai lá fazer apologia pra ditadura. Esse Jean Willis, que também é uma figura... grotesco, você é fascista, fascista, é isso que meio. Você é fascista. São esses caras que... Ele só sabe falar fascista. São esses caras... Não, vamos praticar mais, prometo. São esses caras, meu amigo, que mandam no nosso país, velho. Olha... E ainda tem gente que fala que isso aqui vai mudar. Não vai. Nós estamos ferrados. Aliás, você que quer saber muito, conselho de clube de futebol é isso aí, gente. É igualzinho. Conselho de clube de futebol é igual, aquela pessoa... Igual, é. São todos... É uma forma que produz em série, né? São todos fazem mesmo os mídias trainings, aquele mesmo jeito. O Estado Islâmico ameaçou o Brasil, hein? Ameaçou o Brasil. Jura? Perderam o time. É certo. Eles desistiram depois de ontem, mano. Eles falaram, não, é melhor não. Veja. Tá doses, cara, né? Eu sei, lógico, o nosso assunto é futebol, mas é só a título de curiosidade. Eu assisti depois, na madrugada, um programa chamado Sem Fronteiras. E eu acho que tava aquele repórter Cílio Bocaneira perguntando pra um inglês como que é no parlamento inglês, né? Se o cara comete um crime, não sei o que lá, ele renuncia, ele é retirado, como que é? Fala assim, olha, nós não temos uma constituição que prevê tudo isso. Só que se o cara comete uma corrupção, primeiro que ele acaba renunciando. Ele não tem a obrigação de renunciar, dizer o cara. Eu falei, pô, ele não tem obrigação de renunciar, e aí ele continua. Só que fica de maneira... Ele fala assim, olha, primeiro que eu não acredito que alguém da Câmara aqui do Parlamento não vá renunciar. Porque, é honra, né? Questão de honra. O inglês falando, a gente não consegue conceber essa ideia de que alguém que é um criminoso não renuncie, ok? Certo. Beleza. Aí o cara falou o seguinte, disse, hein? Ele disse que a Inglaterra não tem uma constituição, né? Inclusive que preveja tudo isso. Nós temos 377 artigos, caputes e etc e tal. Bom, aí o cara falou assim, mas e aí se ele não renuncia? Bom, ele vai ficar até o quinto ano do mandado dele. E quando chegar ali, ele nunca mais vai conseguir ser candidato. Mas por que ele não pode se candidatar? Não é que ele não pode se candidatar. Primeiro, ele vai responder criminalmente, porque ele deve ter roubado alguma coisa. Segundo, nenhum partido vai querer ele. E ele não pode se candidatar se não tiver partido. Nenhum partido vai querer um cara que é suspeito de corrupção. Aqui nenhum. O bom é no Japão, só. Aqui o cara pratica o araquiri, mano. Aqui o cara... O cara roubou, Benjamin. O cara com vergonha da repercussão e com a vergonha que a família dele vai sofrer perante os outros, o cara enfia uma espada no peito. Aqui, dependendo do grau de corrupção que ele praticar, ou ele vira presidente do Senado, depois presidente da Comissão de Ética, depois presidente da Câmara dos Deputados, depois o senador, o presidente. O senador, cara, é uma vergonha. O Benjamin, os caras do lado ali, a votação inteira, o cara ficou 8 horas do lado só pra aparecer na Globo ao vivo. Nossa, Todos os caras, a mãe ligava pra ele, eu acho que falava, você tá aparecendo, ele dava tchau. O loirinho também, o loirinho ficou 12 horas em pé, velho. E falaram que ele parece comigo, esse cara. Ele volta pro futuro lá. De confete. Nossa, aquele do Acre lá, velho. Ridículo, velho. E o Paulinho da Força antes cantando música. Cantando a música. Para. Gente, nós estamos na roça. Estamos na roça. Horrível, e velho. E outra, precisa é deprê ter... aquilo. Pra que nós temos 50 partidos políticos, pode falar? Verdade. Pra que, cara? Não sei pra que outro tanto dia eu conversava isso. Pra negociar cargo, pra... Lógico. Por que não? Olha, nomeação. Eu não acredito que possa existir mais do que duas ou três ideologias que se difiram. Duas ou três, e olhem lá, hein? Eu não acredito que possa ter mais do que duas ou três. É um a favor, outra contra. Sabe? Nos Estados Unidos tem dois, mas dentro de cada um, é uma divisão gigante também. Mas aqui também teve. Mas é uma questão de ideologia. Aqui teve Arena e MDB aqui numa época. Aqui, cara, o que existe é legenda de conveniência pra você ter espaço e se candidatar. De ganhar o dinheiro de verba, de ganhar dinheiro, de espaço na TV. Isso é o que acontece aqui. Ideologia mesmo é... E ontem um deputado... Um dos poucos deputados que falaram sobre o que estava acontecendo mesmo. É meu filho, né? Com certeza. Cala a boca. Um dos caras que falaram que estava acontecendo mesmo. Entendeu? Um dos caras que estava falando que estava acontecendo mesmo, por que ele estava votando, ele falou a verdade, que foi o Beto Mansur. Ele falou assim: faltou habilidade da presidenta, né, para negociar com o Congresso. O que quer dizer habilidade, entre aspas? Desculpa, eu também acho isso errado, porque... Olha, gente, isso aqui não é debate político. Ele mostrou a verdade. Eu acho que presidente não tem que ter habilidade de negociar, porque quando fala negociar, fica evidente que as pessoas falam em troca. Mas é isso que eles falaram. Evidente. É bizarro isso. Por isso que ele está falando que estava acontecendo aquilo. Porque ele falou exatamente, faltou habilidade. O Beto Mansur. Esse daí. Então, ele falou exatamente, ele mostrou o que é a realidade. O Beto Mansur, acho que era locutor. Ele é proprietário da Rádio Cultura de Santos. Conheço muito bem. Mas não era proprietário. Sim, senhor. Virou sempre depois. Foi? Sim, senhor. Ou foi depois? Sim, senhor. Ele era locutor de rádio. Ele era de Santos. Ele começou como locutor. Quando virou rádio. Depois virou vereador. Ele ganhou a concessão da cultura. Prefeito, não foi? Foi prefeito. E deve ter outras concessões por aí. Não era ele que fazia folga pra você? Que folga pra mim, eu trabalhei na tribuna lá. Olha, eu vou falar uma coisa, viu, o Dodô. Domênico, eu tô triste, cara. Triste. Pô, o cara era folguista do Dodô, virou deputado federal. Tem rádio. O outro foi fazer escolinha de rádio com o Domênico. Pô, o cara apresenta o Jornal Nacional. Ontem eu queria ter visto era o Domênico chamando eu lá também. O Heraldo eu Pereira. Eu vou falar uma coisa. Chama aí, Domênico. Peraí. Eu queria ver o Domênico ontem votando. Volta aí, Domênico. Volta aí. O Domênico não tem essa alma ruim. Volta aí, Domênico. Peraí, deixa eu contar a história. Eu fui o primeiro coordenador de rádio dele. Ele queria não ir na rádio, eu mexia na folga dele todas as vezes. Mexi muito na folga. Deputado Domênico Gato. Deputado Domênico Gato, partido da Casa Verde. Não sou de nada, né? Seu voto, deputado. Me coloca nesse mundo. Ó, corrupto e roleiro ele já é. Você falou de coração? Fiquei no olho do coração. Tô esperando você perguntar. Fala no ar. Fala aqui no microfone, não tô ouvindo. Sou eu? Eu tô com fone e não tô ouvindo. No ar. Óbvio. Óbvio que quê? Vamos aos ouvintes. 3284-7097, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira. O seu crédito está mais perto do que você imagina. 4, 3, 2, 1. Parem. Espera aí. O Aldax parou no 4. Que vão. Tem uma hora que a gente começa a fazer piada da pobre desgraça. Alô, sofre menos. Sofre menos, acho. Quem fala? Sérgio Augusto Seolim. Sérgio Augusto Seolim. Fala logo de primeira, hein, Domingo? Que é aquela música da Xuxa? Qual que é a música da Xuxa? Seolim, Seolim, Seolim. Não era? Não, Piuí, Piuí, Piuí, Abacaxi era do Trem da Alegria, não era? Trem da Alegria. Trem da Alegria. Xuxa, Trem da Alegria. Trem da Alegria. Ô, deputado, limpa aí, você tá todo escarrado. É, tá vendo? Oi, por falar. Ô, Domingo, e por falar nesses memes que estão rolando na internet aí? O do Sérgio Reis lá também foi da hora, da panela. É boa. Ah, Sérgio Reis, mano. Um abraço pro Sérgio Reis, eu achei da hora. Ontem ele falou que ele lá é o cara que mais conhecia o Brasil. Deve ser mesmo, já rodou o Brasil inteiro, velho. Fazendo shows, arrastando multidões. Ô, velho, e aí, hein, cara? Você que tem quantos anos? Eu? 4.0. 4.0? Isso. E o bairro? Vocês são. Acho que é São Caetano. São Caetano, né? São Caetano. São Caetano é bairro, Dudu, é um município. Então, estão falando que você é o cara mais rico daí. São Paulino. Antes fosse, viu? É o que me passaram aqui, Euzinho. É rico? Porque é São Paulino, é o mais rico de todos que tem aí. É, pelo que me consta aqui no IBGE Sombra, São Caetano do ABC é o bairro mais rico. Bairro não, município mais rico. É, o município sim, né? Do ABC todo? Do ABC, não é? São Caetano é o bairro mais rico. É, a cidade mais rica do ABC. Então, ó. O Data Sombra tá correto, então. Mas Santo André não tinha ganho o índice de vida, o melhor índice de vida, de qualidade de vida? Ah, isso daí também é uma propaganda paga, velho. Se eu quiser anunciar lá, falar Vila Maria, o maior de São Paulo, vou colocar também. Ah, mas né? A Vila Maria é difícil também. Ô, Bato, não foge não, fala de São Paulo aí. Ô, cara, São Paulino. Fala aí, meu. Azedão, só rapidinho. Oi, boa noite. O Mauro Naves, da Globo, deu informação aí que o Barcelona tá querendo levar o Fagner do Corinthians. Mauro Naves tá viajando, Mauro Naves. Acabei de ver isso aqui. Ah. Naves viajando. Mas não sei se o Barcelona tem o dinheiro pra pagar o Fagner, não. Não sei mesmo, tiozão. Não sei mesmo. Com a fase que tá o Barcelona, quanto é capaz vale de levar o Fagner mesmo, levar todo mundo no Corinthians. No contrato tá escrito lá valor, aí tá escrito lá inestimável. Corinthians vende pelo quanto entender que vale, velho. Não tem base linguiça, não. E aí, tricolor? Mané. Tá difícil, hein? Passa a linguiça com a boca. É verdade, eu estou triste hoje. Por quê? Deixa pra lá. E quinta-feira, você acredita qual São Paulo vai pegar o The Strongest? O do Audax ou do River? Não, quinta-feira passa. Quinta-feira, pelo menos o empate, com certeza consegue. Mas ó, na boa, Motinha. Mas vai cansar, hein, velho. Tem que ir tumultuar o jogo, velho. O duro é que passa e cai depois no primeiro mata-mata. Ó, o brasileiro precisa parar de ser idiota, velho. Os adversários vêm jogar aqui no Brasil, o brasileiro cobra rápido. Tá certo? Quer tem jogar que fazer bola. Cera. Lá tem que fazer cera, tem que catimbar o jogo inteiro, desde o primeiro minuto até o 90º. Tá certo? Caiu no chão, velho, 5 minutos deitado, mano. O Denis tem que cair 4 vezes aí no primeiro tempo e falar que era atendimento médico. Mas é verdade. O goleiro, Motinha, ele não é sabe único... fazer isso. Então, mas é que tá, o goleiro... Você falou, o Denis tem cara de choro. Pode... Então, mas o goleiro é o único cara que pode cair no gramado e o árbitro não tem como falar, retira o cara de marca, ele tem que permanecer ali. Então, o Denis tem que ir 4 vezes durante o primeiro tempo inteiro e catimbar o jogo. O Strongest não fez isso aqui no Pacaembu? Com certeza. Mas, cara, não, mano, mas o Denis vem pra isso serve, velho. O Denis tem cara de choro, velho. Ó, mas vocês estão com o bode do Denis, hein, mano? Você acha que ontem... Ele é fraco, cara. O Denis ele chama gol, velho. Eu não acho que o Denis é fraco, mas eu acho que ele teve falhas pontuais aí que nesse momento não seriam interessantes para ele, porque ele vem numa hora que não pode falhar, tá substituindo o Rogério Ceni, o cara não pode falhar, né, amigão? Agora tudo bem, mas o bom goleiro é aquele que pelo menos num mês ele faz uns 2-3 milagres. Ontem ele fez. Tem que fazer 2-3. Ah, mas é duro que ele faz. Mas marca aí agora. É 10 jogos sem fazer um milagre. Mas, ô Sombra, a torcida de São Paulo, ela precisa se conscientizar também, ô Motinha. Porque o negócio é o seguinte. O Rogério Ceni parou, tudo bem. Foi o maior ídolo da história do São Paulo. Muitos consideram ele assim. A torcida precisa ter consciência, Sombra, de que o Rogério, ele é inigualável. Por mais que com você certeza. Tivesse ali dentro do gol do São Paulo um cara que fosse uma referência... Mas é igual aquele maluco lá que tá pegando uma capa da revista Ford, vai, uma agência de modelos aí top. A próxima namorada possivelmente não vai ser tão top igual. Você não pode fazer um comparativo com aquela que passou e a atual, man. Mas não é isso, mas, mano. A questão é que todo mundo tava preparado pra isso. Só que ninguém esperava que o Denis não tivesse tanta confiança assim como ele não tem. Mas é porque o cara, ele tá sentindo, Mota. Já é um cargo complicado, porque ele sabe que vai ter uma cobrança demasiada por estar substituindo o Rogério Ceni. Mas a torcida também precisa se conscientizar de que se ela começar a pegar no pé do próximo goleiro do São Paulo, tudo bem, você traz um Jefferson, você traz um Cavalieri, o cara chega com outro peso, Sombra. Mas se você tiver, por exemplo, com Renan Ribeiro, com o Denis, com esse menino também que falam que é bom da base do São Paulo, é que me fugiu o nome, é o terceiro goleiro do São Paulo. Léo. Mas vai ficar complicada a situação dos caras, Sombra. Ô, a torcida mano, mas, não ó, pode jogar se esse você peso, a torcida não pode jogar essa responsabilidade nas costas desses caras aí, mano. Ué, o Ceni substituiu o Zete, velho. Mas era um outro contexto, mano. O time de São Paulo tava voando, o time de São Paulo tinha uma qualidade acima da média. O time de São Paulo, o Rogério, ele cresceu junto com aquele expressinho do São Paulo, a torcida já conhecia o cara. O Rogério era mais novo do que o... O Rogério era mais novo do que o... As circunstâncias são outras. O Rogério era a prata da casa. Claro. O Rogério já era o goleiro do expressinho. Todo mundo conhecia o cara. Ele já foi campeão no exterior com esse expressinho. O expressinho de São Paulo já era um time vencedor. E já chegou também com o rótulo de, ó, é o Rogério, substituto do Zé. Ó, o cara é bom, é da base... etc e tal, e realmente jogou e jogou muito, né? E quando entrou, jogou muito. Um ouvinte aqui mandou aqui uma mensagem, queria a pergunta do Sérgio. Se bem, eu vou perguntar a respeito, mas não que eu acho que agora todos os problemas do mundo residem no goleiro, talvez só um pra parte. O Sérgio! Oi! Um ouvinte nosso aqui, o Matheus Dutra, ele pergunta... se o São Paulo não teria bala para contratar ou o Jefferson do Botafogo ou o Martin Silva do Vasco. Se quiser, eu tenho bala para emprestar, hein? Você não sabe se tem bala, mas eu gostaria de perguntar, você gostaria de um deles? Eu gostaria. Qual? O Jefferson é um bom goleiro. Nossa, eu não pensava duas vezes, Martin Silva. Eu acho que o Martin Silva também sinto mais segurando o Martin Silva. Como é que é o nome daquele goleiro do Rafael, o Rafael do Santos? O Super Aranha. Quantos Rafael, anos ele tem? Acho que ele tem uns 25, por aí. O Rafael, ele tá encostado lá. E aquele Diego Alves, né? Diego Alves tá lá fora. Mas não foi o Diego Alves que barrou agora no fim de... Ele não é o que parou o ataque do Barcelona? Não lembro agora. Que, aliás, né, o campeonato espanhol. O Rafael tá jogando aonde? Embolou tudo. Tá no Napoli. Ah, então, tá encostado lá. Sobra tem razão. O Rafael tá querendo voltar, tá encostado. Eu acho ele um bom goleiro. Mas não 25 acho que Rafael, anos. Talvez aí um cara que venha pra falar: nossa, chegou o Rafael, ele vai substituir o Rogério. Eu acho um bom goleiro. Também não acho que o cara chegou com os goleiros top, o São Paulo não vai comprar. Acho que se o São Paulo contrata um Cavalieri da vida. Jefferson do Botafogo. Eu acho Jefferson eu não gosto. Acho que o cara chega melhor. Chega diferente. Lógico. Chega diferente. Você acha o Jefferson um puta goleiro? Ah, eu acho, mano. O Jefferson pega muito. Olha, o goleiro do Inter, que é o da seleção, é o Alisson, que deve ir embora, né? Sim. Tá fechado já com a Roma, né? Pro meio do... Exatamente. Mas num passado aí recente, diziam que o São Paulo talvez tivesse interesse no outro que tava jogando, que era o tal do Muriel. É irmão dele. É irmão dele? Sim. Então falaram que o cara é muito bom. O Muriel andou falhando aí. Mas é lógico que o Muriel não é o cara também pra chegar, né? Também chegaria cheio de questionamentos. Desses goleiros aí, Sombra, só se o São Paulo conseguir tirar algum goleiro de um time grande. O Cavalieri, o Jefferson, o próprio Fernando Praz, o Cássio. São goleiros que se chegam. Não, o Praz não. Tá lá identificado com o Palmeiras, tá bem pra caramba. Sim, mas o que eu tô falando é com relação a não ser contestado. Qualquer outro goleiro que você vá buscar em algum time que seja reserva, ele já não vai chegar com esse punch de pegar e falar... Não vai. Dá camisa 1 pra ele que ele vai resolver o problema. Não vai. Dos goleiros que eu citei aqui, talvez aí o Praz, o Cássio, o Cavalieri, o Jefferson, o Groi, o Vitor, são goleiros para chegar nesse perfil que a gente tá comentando Exatamente. Aqui. Mas São Paulo não vai conseguir, talvez, tirar nenhum desses, a não ser, talvez, dos clubes cariocas. O Praz não sai do Palmeiras, o Cássio não vai sair do Corinthians, o Groi não sai do Grêmio. O Walter é um grande goleiro. Então, mas também acho que não chega. O Walter é um grande goleiro, mas também não chega com esse... Ele tem potencial para tal. Primeira falha, fala assim, pegou dos gambá. Pegou dos gambá. É galinha que fala. Galinha é você, inclusive aquele monte de Eu tô defendendo você, seu tonto. Sérgio. É defendendo sua mãe. Você já respondeu? Disse que o Strongest não deve ser problema pro São Paulo, né? Não, isso aí é passo a passo. Mas aí, dependendo do confronto, já cai nas oitavas. Eu queria ser otimista com você. Ô, Sérgio, me diz uma coisa. E sobre o Balsa? Debatemos aqui nas manchetes do São Paulo. Você acha que se o São Paulo cai na Libertadores, o Balsa continua? Não continua, não. Vai ser mais um que pede demissão, ele mesmo pede demissão. Não, mas você gostaria que ele continuasse ou você gostaria que ele fosse embora? Se saísse da quinta-feira, sai da Libertadores, e aí? Você gostaria Quem tem no mercado pra vir? Porque vou te fazer uma pergunta, então. Fernando Diniz é um cara que você gostaria de ver no São Paulo? É. Eu gosto do... O cara, por exemplo, que, que preza o não dar chutão, é outro perfil de treinador. É, então, outro dia o português da Ferroviária também tava assim, né? Era o homem da vez. Né? Não, aí, Fernando Diniz é um cara... Não, mas aí que aconteceu, hein, mano? E aí, cara, hoje ele tá desligado. Não, mas ele é do Atlético Paranaense. Sim, mas ele foi mandado embora. Não, Paranaense tá hoje no Paranaense está o Alto Ori. Não, é então, do Sub-20. O técnico português era do Atlético Paranaense. Assim como grande parte do time da Ferroviária também. Eles vieram por empréstimo para Ferroviária. Você entende, mano? Uma coisa é o cara treinar um time pequeno. Eu, quando comecei em rádio, era muito mais fácil. Eu comecei numa rádio pequena, viu? Colocava... O Fernando Diniz é um cara que vem sendo comentado ano após ano. Que bom. Então, tudo bem. Não tá mais aqui quem falou. Ô Zé Mistério. Queria só te dizer, você viu? Tava passando aí os melhores lances online aqui no site da Energia 97. Você quer que eu acompanhe o estádio e também acompanhar os melhores momentos dos jogos? Eu quero acompanhar! Você pode acompanhar no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você vai assistindo o programa, vai ouvindo a gente, vai vendo tudo o que acontece no estúdio e também lances dos jogos, tá bom? Eu tô indo pra Bolívia hoje, porque eu tenho que fazer uma adaptação. Já? Porque pra narrar também é cara efeito lá, não sei se você sabe, não é só pro jogar, não. Olha só, eu normalmente, quando eu narro uma partida normal, tirando partida chata, tem umas partidas muito chatas, viu? A gente finge que não, dá emoção, né? Porque tem que ser rádio, tem que segurar o ouvinte, viu? Agora, tem partida chata, eu narro pouco, eu narro mais ou menos 5 mil palavras por tempo, né? Agora, quando eu vou no rarefeito, eu narro 100. Eu narro igual o Kleber Machado narra na TV. Quantas palavras você narra no ar rarefeito? 100. Pô, mas 100? De 5 mil pra 100? É, eu não estava falando Zé Silvério, então faz aí, narra um gol. Do São Paulo, por exemplo? Você quer que o São Paulo classifique, mano? Sim, você quer? Não. Eu vou narrar. Porque às vezes você é pessimista, fala melhor não, que vai sair na próxima fase. Não chama o Rodinando. Então narra no ar rarefeito. Vamos lá. Tá vendo o São Paulo? Termina o primeiro tempo. Caraca, começou, acabou? Já? O que foi? Você não falou nada. Ah, mas ele pediu pra fazer como eu faço lá. Eu chamo muito repórter. Vai, começou até pra o segundo lateral. Tempo. Chutou. Começou o segundo tempo. Chutou pra lateral. Mistério, começou o segundo tempo. Não, tudo normal aqui. Chutou pra lateral, é com você, repórter, mano. Agora fala pra caramba aí. o time do São Paulo aqui tá enroscado na defesa. O time do São Paulo tá batendo a cabeça. Infelizmente, o Rodrigo Caio falhou de novo, viu? Não! E o São Paulo se classifica para as oitavas, né? Amanhã a gente vai saber. Você falou o gol! Não, acabou o jogo já. Não teve gol? É. Foi 0-0. 0-0. É, foi 0-0. Os dois acabaram cansados. Meu Deus do céu. Exatamente. Muito bem. Ô, Sérgio! Manda sobra. Ô, cara, grande abraço para você. Deixa o seu palpite aí pro jogo de quarta. Quarta-feira é 2-1 pro São Paulo. Então tá bom, cara. Um abraço pra você. Valeu. Obrigado pela audiência, tá? Valeu. Obrigado vocês aí. Abração pra todo mundo aí. Um abraço pro meu irmão, Fernando. Pro Alegrete, Benedete, pessoal que eu sei que tá ouvindo aí. Então tá bom. Os Dete. Ô, Aguinaldinho. É os Dete. Benedete e Alegrete rima com quem? Eles adoram fazer um vinagrete. Ficou toda preocupada, né, menina? Pro Mota também. Ô, Mota, você faz aniversário aí, né? Quando? Não tá perto aí, né? Do dia do índio? dia do índio. Sua mãe, velho. Acho isso! Pega aqui na minha pena. Acho isso! Pega na minha lança, seu trouxa. Ô, passar informação aqui. Não, não. Cala a boca aí, ó. Se fosse ela, teria engravidado do Mick Jagger e não de um caminhoneiro. Bem, não, não. Cartão amarelo pra você, Motinha. Essa mandou bem pra caramba, pô. Tá pendurado, hein? Tá pendurado. Se você tivesse que ser engravidado por um roqueiro, quem que você escolheria, mano? George Michael. Roqueiro, roqueiro, falei. Roqueiro. Cara, não olha pra mim, cara, pelo amor de Deus. Eu jamais ia te engravidar. Você tá falando dessa turma do Benja? Cara, tô falando roqueiro, caramba. Soleto em caramba. Sabe o que é rock and roll? Cara, sou São Paulino, cara. Olha pra mim, cara. Esse pessoal que veio lá do Amazonas, só sabe o negócio lá do... Não, pra mim tudo é roqueiro, velho. Cara, você gosta do Capital, cara? Não, pelo amor de Deus. Só pra explicar, cara, o Chiminha não é roqueiro, cara. Do Nazi, vai. Do Axel Rose. Faltava você. Axel Rose. Fala que nós, que pelo amor de Deus. Tem que ter impeachment também. O cara vai substituir o Brian Johnson nesse desse. Já gravou e tudo. Não, isso é uma vergonha, velho. O Axel Rose. O Brian Johnson teve um problema de saúde. Tá surdo, né? Tem uma turnê. Tem uma turnê pra terminar esse ano aí. O Axel Rose. Deus do céu. Ele tá surdo mesmo? Olha, o povo tem que sair na rua contra ele. Ele tá surdo mesmo? Ele não tá surdo. Ele está perdendo a audição. Como é que é aquele que é gay mesmo? Do Moto. Não, do Judas. Robbie Halford. Deixa eu te falar, ô Moto, vendo você falar aqui, você é um cara que deveria estar votando ontem. Você tinha todo o perfil de ser um deputado federal. Não, eu ia ficar aquele. Eu... Que foi? Fala aqui, Bá. O que foi? Ele não sou letra S. É, falou Gago. Fica na sua aí, ô, trouxa. Mas ele, eu sou letra S. Ele come o D. É. É fácil de. E ele comesse só isso, com tava ele. Bom, né? E o Cunha eu tô ficar... votando. Olha, eu tô votando. Em homenagem a minhas primas índia, meus primos índios, a Kelly, a Kate, a Catilene. Kelly, Kate, Catilene, minhas primas. Como? Kelly, Kate, Catilene. Ah, você é mentiroso, juro. Você não tem família. Entra no Face dela. Então você tem família. Manaus, minhas primas de Manaus, que mora lá. Mentiroso, entra no Face, quer apostar? Meu carro no seu. Agora, vai apostar? Ué, como é que a gente vai saber? Entra no Face. Olha, você perde. Entra no Face. Mentira. Entra, você quer apostar? Mas Deus não gosta da tua prima, hein? Ó, ela mora em Manaus. Apesar que uma Catilene é feia, velho. Nossa senhora. Não, pior que as índias são bonitas, velho. O que mais falta pra ela? Imagino. Vai sair na capa. Morena do olho verde. Só responde um negócio. Elas são parentes de vossa pessoa como? Elas são... Minha, ele sabe. Sobrinha da minha mãe. É. O tio dele deu uma escapada na alcavazinha. A minha avó teve 12 filhos. Desculpa, essa é sobrinha da tua mãe, não é tua prima? É, então minha prima. Então é mais fácil falar são minhas primas? Então. É sobrinha da minha mãe. Você tem fotos com elas de criança? Inclusive, a Kate achou uma foto minha, rara. Cadê? Quando criança. Ela vai mandar pra mim. É, pegando mulher, né? É verdade. Eu tô com aquele cabelinho de gelinha. Esse cara é mentiroso, velho. Tem camisa. Ah, é. Fala no ar, qual que é o sobrenome delas? Como, Bá? Eu tô procurando aqui, vamos ver. Mas não, não vai falar no ar. Meu ganso! É que senão o pessoal vai entrar lá. Você é mó... As índiazinhas, não sabe nem o que tá acontecendo Ruela, na face nossa. Delas, e as índias têm Facebook, Twitter, WhatsApp. Mudou, velho. O mundo mudou, velho. O mundo mudou. Ô, deputado. Você não vê o diretorzão da FUNAI? Ô, deputado. Você não fica chocado com tanta mentira do Mota? É um absurdo, né? Ele falou, inclusive, né? A questão da foto, né? Ferrara. Você tá fazendo o quê? Pegando mulher na foto? Eu tô perguntando, tá vendo? É violência, não dá pra conversar. Que eu não consigo, porque quando eu não dá pra conversar, você, entendeu? Me dá uma ânsia de vômito, velho. É, então eu vou mesmo. Jura? É, por cima de você, né? Esse é o Estádio 97, a Energia 97. É tudo tipo, né? Ô, Benjinha, vamos falar do Extra, Benjinha? Na sequência, tem paródia, tem que parar com essas brincadeiras aí, bicho. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Eu seguro o coração, hein? Acompanhou a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Então, olha só, aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar a Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? O quê? O quê? Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, hein? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Olha só isso aqui. Cerveja Itaipava lata 350ml, leve uma por R$1,99 cada, ou duas, você vai levar por R$1,87 cada, ou três, leve três por R$1,64 cada unidade. É isso mesmo, você não ouviu errado não, não tô maluco não. Cerveja Itaipava lata 350ml, leve uma por R$1,99 cada, ou leve duas por R$1,87 cada, ou leve três por R$1,64 cada unidade. Tá louco, rapaz? Você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, hein? É, atenção, já tem notícia do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, São Paulo, de todo mundo. Das primas do Mota. Das primas do Mota, é, tamo em busca, hein? É, só não acha. Por enquanto só vejo um museu dos horrores aqui, mas peraí. Ai, que tristeza, menino. Que derrota. Vou ser zoado daqui a dois dias. Tô sentindo falta do Muricy. Vou falar o que eu nunca falei. Vou assumir pela primeira vez. Eu sou viajante. Ontem parecia uma partida de casado e solteiro. Quase foi seis. E eu que acreditei até na volta do Lugano. Me enganei. E vou dizer, ao sair o esquema cheio de defeito, Libertadores acho que não tem mais jeito. Torcida em casa e um time pipoqueiro, vamos lutar pra não cair no brasileiro. E dessa vez somamos 2, 3, 4, quanto você quiser. Sinto falta quando me zoavam e me chamavam de mulher. Jorge e adeus, é isso? É. Plagiando Jorge Matheus. O mano conhece essa porra aí. Jorge Matheus, essa música aí chama Sosseguei, a versão original. Essa música eu não conhecia, mas eu conheço outra. Sou do sertanejo, velho. É, Benjamin. Tem que começar a ouvir o sertanejo. Puta, meu, livrar seu coração das trevas, tá certo? Olha, eu vou te falar. Aquela, velho, música satânica que a você chance gosta de ouvir música sertaneja. Não, Jorge Matheus é da hora, mano. Nossa. Jorge Matheus, Henrique e Juliano. Nada contra é da hora, os caras, mas a música pra mim não dá. Olha, o Mota não consegue achar a nossa, mentira! Vai achar como? Olha lá, é mentira, amor. Você não acredita nele? Ele entrou no Face dele e foi lá em amigos, familiares e parentes. Não tinha nada. Lógico, é mentira. Nada. Mano, o Facebook deletou a prima do Mota porque ela é muito feia. Vem cá, a transferência do caso vai fazer amanhã? Nós vamos. Teu cabo soltou. Vou te mostrar, você vai se ferrar. Teu cabo soltou aí. Vai fazer um fake lá. É, Benjamin, você quebrou o microfone. Que isso aí, velho. A música do Arquivo X, quem? Ah, é o Sombra, é o toque do Sombra, velho. Quebrou o microfone. O Sombra é mó louco. O sonho do Sombra é ser o Mulder lá. Era Mulder. Não, ainda não. Seu microfone deu pau. É aqui, ó. Agora. Vamos aqui, ó. Fala aí. Alô, alô? Aí, alô, gatinho. Você não sabe, mano. Que é menina de rádio também, tá vendo? Mano. Ô, Mota. E você não sabe, Mota. Não sabe Mota. Mota. Você quer ir no cartório amanhã passar o carro? Sim. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar esse carro de presente pro Domingo. Ah, mas o Domingo não merece, mano. Você viu o carro do Mota? O carro do Mota é conhecido aqui na garagem como o Jardim de Nápoles. É só massa, velho. Ah, é? Tô massa. Ah, é, o Popetone Móveis. Ô, mano, pior que bateram no meu carro na garagem de novo, velho. Ah, você é louco, velho. Você é louco. Verdade, no meu prédio. Deixa eu mandar um parabéns. E pior, bateram e saíram andando. Deixa eu mandar um parabéns pro meu amigo Henry Stutt. Já estão buscando as câmeras. Meu amigo Henry Stutt, hoje faz aniversário. Futuro presidente do Corinthians, sabia? O Henry Stutt vai ser candidato a presidente do Corinthians. E por falar em Corinthians, recapitulando, bem. Não, recapitulando que tem a informação do Mauro Naves dizendo que o Barcelona quer o Fagner, hein? Ah, mas o Barcelona quer causar tumulto no Parque São Jorge. Não tem grana pra tirar o Fagner do Corinthians. Mas eita, o negócio é o seguinte, recapitulando aí as informações aí que a gente já comentou aqui também nas manchetes do Coringão. O Giovanni Augusto, que acabou se machucando aí um pouco depois aí do gol do Corinthians aí no sábado contra o Red Bull, ele vai ficar um mês fora aí porque ele teve um problema aí no ligamento do tornozelo, Benjamin. Mas um mês. Não estourou, só, né? Não. A lesão inicialmente, Motinha, era em torno, acho que, de 6 meses fora. Mas o Tite colocou o tornozelo do Giovanni Augusto embaixo do braço e fez uma prece. Não, não fez, vai, não fez, vai. A lesão tá reduzida para 1 mês de recuperação. Eita! E com relação ainda ao Corinthians, Motinha, o Corinthians ele vai inscrever aqui o Marquinhos Gabriel no lugar do jogador que vai ficar 1 mês parado. O regulamento da competição e do Campeonato Paulista permite isso, tá legal? Pô. Ah, então o Corinthians inscreveu mais alguém no Paulista? Não, por enquanto não. Só o Marquinhos Gabriel. Já, mas inscreveu? Porque sim, é pra próxima fase, né? Não, mas o e quem sai? Giovanni Augusto, cacete, acabei de falar. Tá. Vai ficar 1 mês fora. Atenção, atenção, né? Eu não prestei atenção, vai desculpa. Ficar 1 mês fora, mas tudo bem, tá valendo. É, com relação ainda ao Campeonato Paulista, Motinha, o Corinthians ele tá na dependência do término do jogo do Palmeiras pra saber qual será o seu próximo adversário na semifinal. Se o Palmeiras empatar o jogo e ganhar nos pênaltis, o Corinthians ele vai enfrentar o Palmeiras. Se o Palmeiras vencer durante os 90 minutos, o Corinthians ele vai enfrentar o Audax. E se o São Bernardo vencer o Palmeiras, o Corinthians enfrenta o São Bernardo. Pra você, quem é o adversário mais difícil? Ah, tá na cara. O Palmeiras pelo clássico que é. Mas eu acho que, possivelmente, se acontecer o óbvio, o Corinthians ele vai pegar o São Bernardo, não. O Corinthians vai pegar o Audax. Vai se ferrar, viu? O Corinthians vai pegar o Audax, porque o Palmeiras pode ser que vença o São Bernardo no tempo normal. Mas, mano, você acha que o Corinthians passa fácil do Audax ou vai dar trabalho? Eu acho que se o Audax pegar o Corinthians ou o Santos, eles vão se complicar. Porque o Corinthians e o Santos, eles estão acostumados a jogar dessa forma. Adiantando a marcação e fazendo a saída lá, dando aquele bote. Acho que o Corinthians, o Audax contra o Corinthians... Não vai ficar fazendo aquela brincadeirinha que o Sidão lá ficou fazendo na frente do Caleri. Não, eu acho que eles podem até tentar fazer, mas só que o Corinthians... Quando tiver 2-0 com 5 minutos, eles vão parar. A proposta tática do Corinthians se encaixa bem na proposta tática do Audax. E aí eu acho que o Corinthians não vai ter tantos problemas, mesmo porque é um time que eu acho que tá mais equilibrado, né, do que o São Paulo. Né? E outra, o Audax ele sai fazendo aquele toque sombra, principalmente usando os laterais. E o Corinthians tem dois caras aí que sabem fazer essa marcação. De um lado é o Guilherme, do outro lado é o Luca. Então acho que o Audax não vai arriscar demais aí fazendo aquele tipo de jogadinha contra o Corinthians, não. O Mota tá dizendo aqui, olha, esse aqui é o Face da minha prima Índia. Cadê a foto da menina? Deixa eu ver. Tem foto. Acabou de fazer o Face. Quero ver. Meu Deus do céu! Cadê? Meu Deus do céu! Esse meu Deus, o que é? Falando, meu Deus! Deixa eu ver isso. E vai te falar, esse baixinho aqui que tá na barriga dela, que tá abaixo da barriga dela, é gordo. Hein? Outro dia viram de longe sobre os caras. Nossa, tem uma oca nova aqui na aldeia, era prima do Moto. É bem parecido com o Moto, moleque. É sério. Deixa eu ver, mano. É esse você? Não, é meu primo. Deixa eu ver, Sombra. Filho da minha prima. Deixa eu ver, Sombra. Só se o Mota permitir que você vai... Posso ver, Claudinho? Vou zoar. Não, lógico que não. Vou zoar. Vai zoar. Vai. A pergunta do Mota. Ó, mas na boa, Sombra, deveria ter uma campanha pra castrar a gente feia. Não. Não, você não pode fazer isso. Fala ele, meu Deus. Não, você é mal, o juiz. Não, vai pro Merchan, pelo amor de Deus. Não pode fazer isso. Ai, ai, ai, ai, ai. Tô vendo? Mas, e aí, Benja, dá sua notinha. Viu? Primeiro. Primeiro que isso não quer dizer nada. É que Índia que tá vestida, velho. É você que baixou. Primeiro, cadê Índia? Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver, mano. Foto do Dante Free, mano. Primeiro que isso não quer dizer nada. Índia tirou foto do Dante Free, ele pegou uma foto com a... Da Bolívia. Nada prova que é prima dele. Isso é verdade. Não tem, é verdade. Tem uma foto e uma... Mas é só ver pelo sobrenome, ô idiota. Qual? É Mendes. Kate Kelly Mota. Não Kate é Mota. Kelly Mota. É outro sobrenome. Mano, só tem o Mota no Brasil, é só ele. Mota, não, não Mendes. É o tonto. É só você pegar o sobrenome todo dela, você vai ver que é o mesmo que o meu, tonto. Qual que é o teu sobrenome inteiro? Não vou falar. Não. É Mota. Não vou falar Mendes? Porque os caras vão começar a entrar no peito da mina. Mas já acharam essa hora. Como assim, já acharam? Ah. Pô, esses caras acham até senha de banco no baixar. É pastor. Aí é outro bagó. Gordinha. O quê? Gordinha? Aquelas índias gordinhas, sabe? Jabulani. Ah, o Jabulani é seu pai. Que isso! Não fala assim, o pai dele faleceu. Ele tá aí. Não, mas respeito. Você não respeita os meus? Quando eu falo que pegou fogo. Agora vamos falar dos nossos... Olha a bermudinha jeans dela, velho. Mostrando o joelho. Olha só! Ô juiz! Dodô! Ô joelhinho! Ô juiz! Mas desculpa, por que ela tem dois joelhos? Não, é olha! É do minha família, velho! Véia, fez uma drenagem no joelho. Tem dois joelhos no mesmo falou. Perna, meu. Só tem Kate Moss na casa de vocês. Não, essa aqui. Só Gisele Bündchen. Na família. Aqui, olha, essa... O único que tem. Pessoa bonita da família é o Rudy aqui. Obrigado, mano. Rudy adotado. O pai... Ô, Mota, passa pro WhatsApp pra mim. Printa e passa o WhatsApp pra mim. Vou postar, né? Não, tá louco. Né? Tem que fazer a drenagem na rótula, velho, pra aparecer a rótula. Não, não mostra, velho. Olha, eu já sei o que eu vou fazer, olha. Depois da briga. Prima do Mota, passa, olha, você entra aí no site dutramaquinas.com.br, compra uma furadeira e faz uma drenagem no teu joelho aí, ó. Meu Deus do céu! Vamos falar de ferramentas e máquinas. Quem sabe uma dessas ferramentas conserta a prima do Mota, não é não? Então vamos falar da Dutra Máquinas, a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você encontra de tudo. Completa linha automotiva, jardinagem, construção e reforma. lavadoras, soldas e geradores de energia. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas tem ferramentas, bateria de alta performance da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. A linha de ferramentas, a bateria DeWalt, tem as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez, sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. Tudo movido à bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. Uma é na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Você também pode comprar tudo pela loja online. Ô, prima do Mota, aí no Amazonas, na Oca. Acesse aí dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. O Brasil inteiro compra na Dutra. Estádio 97, também oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Esser, construindo com valor. Ô, Dodô, vamos falar de Recubriplast, Dodô? Claro. Olha só, meu amigo, você que está com problemas na sua casa. Ah, né? Mulher é feia. Problemas, né, de infiltrações, problemas de goteiras, problemas de umidade espalhada para toda a sua casa aí. Olha, você tem que proteger a sua casa, meu amigo. É, tá mais do que na hora de proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast para acabar com todos esses problemas aí, hein? Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira de mão, sela. Segunda de mão, pinta. Terceira de mão, impermeabiliza. Um único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores é Recubriplast. E também é o único com garantia de 5 anos, tá bom? E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Você que está acessando agora 97fm.com.br/estúdio ao vivo, está visualizando o site ali, ó, sinteplast.com.br. Consulte as lojas por lá, viu? Sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abração aqui pro seu Pedro. É, o seu Pedro é santista, tá feliz, tá vendo só? É, proprietário das lojas Zebrão Materiais para Construção. Feliz com mais uma semifinal do Santos, né, Pedro? É isso aí. Impermeabilizantes e Recubriplast, a máxima proteção para toda a sua casa. Ai, ai, ai, ai, ai, esse Benjamin não presta. É, não presta mesmo. Esse Benjamin não vale nada, não vale nada. Vamos agora ao momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Liga aí, participe. 3284-7097. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Quem fala? É o Gilmar. Ô, Gilmar, tudo bom? Fala, Domênico, firmeza? Firmeza, meu velho. Ei, bom, cara. Estranho. Gilmar do quê? Gilmar Barros. Só isso? Gilmar Barros Lima. Ah, 3 vezes sem juros. É. Caraca, velho, não acredito, mano. Não. Caraca, velho. 359 mil anos que eu tento ligar pra vocês. Pô, caraca, você não conhece o RG dele, véio. Criança. É. É. É. Oh, velho, qual... que o mundo, hein? Quantos anos você tem, meu velho? 4.1, flex. Flex? Flex? É. Igual aí, botinha, é, hein? Fala da derrota de São Paulo. Não, aqui é só quem toma uma sabe o que eu tô falando. Quem toma uma... Cuidado. E o bairro qualquer, meu velho? Tomou, você também é flex? Vamos ver se o Dom Benjamino aí... Vamos ver se ele tá ligeiro. Eu vou falar onde eu trabalho, onde eu morava e onde eu moro. Pode ser? Caraca, velho. Três? Pode ser, beijo? Não, tem que ser. Inventar. Ô, Beja, eu morava no Valo Velho, hoje eu trabalho na Gabriel Monteiro da Silva e moro no Morro Doce, vamos lá. Olha, o Valo Velho, eu vou dizer onde é. Valo Zona Velho. Sul. Acertou. Zona Sul. Gabriel Monteiro da Silva aqui nos Jardins. Certo. Em Europa. E o outro que você falou no Morro Doce, é ali perto, se eu não me engano, é perto da Anhanguera. Caraca, velho, tá ali. Nossa. É nóis, tríplice coroa. Só, era só pra falar. Como diria, coroa. Como diria um amigo meu, Patrício Rosenbaum, em francês? Tríplice coroa foi boa. Chuple pic. Oi, por falar tríplice coroa foi legal. Eu achei muito difícil essa da Gabriel, mas... Mas, ó, o pessoal que passa ali naquele pedaço do Rodoanel ali tem que tomar um cuidado ainda. Por quê, mano? Tem uns vagabundos jogando tijolo aí, derrubando motoqueiro, jogando tijolo em Paraguai. Mas ali na Anhanguera também? Motoqueiro? Joga ovo. Joga ovo. Ovo? Mas ovo é de menos, né, mano? Os caras jogando antigamente era na Regis, né? Antigamente, mas acho que isso aí em todo lugar, cara. Um ex-colega de trabalho, de muitos anos atrás, uma vez ele tava indo pela Anchieta. Aí de repente veio um cara, um paralelepípedo que entrou pelo vidro da frente, passou entre ele e a esposa dele, entre os dois. É. Podia ter matado. Podia matar, velho. Na velocidade que você vem, cara, uma pedrada dessa aí na tua direção. É morte, morte. Ele morreu. Passou caramba. Entre os dois. Perigo. Passou aqui onde fica o câmbio, aquele console do meio. É absurdo, né? Foi parar no banco de trás. Mas olha o susto, né? É, cara. O que aí não justifica dinheiro. Também, é viu? De menor. De menor, não. É, de menor. De menor. É, mas o... Não, é a frase que usam, né, sim, mano? Sim. De menor, né? Costumeiramente usam o termo. Eu sou de menor, mano. De menor, meu. O que não justifica também, Sombra, por exemplo, outro dia nosso amigo aí, Rodrigo Tedesco, andando na Indianópolis, ele falou, pô, atiraram uma camisinha no meu para-brisa, ele parou... Parou, um travesti abusou dele. É. Sabia, né? Deu seis, né, mano? Ele falou que foi seis. Pô, entraram seis pessoas no meu carro, não sabia se era homem, mulher, deixei eles fazer o que queriam. É, pior é que é verdade. Sim. Era fora do percurso dele. Né? Não, detalhe, ele ia pra outro lado e de repente ele... Não, ele ia pra região de Interlagos. Ele tava em Moema, aí não sei o que aconteceu. Ele voltou. O GPS mandou ele pra Indianópolis. Mandou, que sacaninha esse GPS, hein? Pô, poxa. E pior que jogaram acho que três camisinhas no para-brisa dele, teve que parar, porque... Mas é que o GPS era gay, né? Não, vai. Ô, velho, qual que é o time aí, brother? Ô, Domene, sabe o hino aí? Qual? Todo poderoso timão. Ah, Corinthians, mano, Coringão. Ô, mano. Oi. Eu vou levantar uma lebre aí, mano. Mano, eu vou falar uma parada. Os caras aí vão ligar aí, vão mandar e-mail, vão... Por que que os caras... Fala tanto esses jogadores que querem ir pra seleção, sendo que o Corinthians é a melhor vitrine que tem pro campeão, pro esporte. Principalmente o futebol. Quem jogar no Corinthians, assim, tá pronto pra estar apto pra jogar lá fora. Nossa! Tem um momento fanfarrão do ouvinte. Tem momento fanfarrão do ouvinte? Tá louco. Inclusive, cara. Quando eu disse aqui que se o Tite aceitasse o cargo de treinador da seleção brasileira, ele daria 10 passos atrás na carreira. Mas é verdade, cara. Hoje a seleção brasileira, não é sacanagem não, mas a seleção brasileira hoje é mais motivo de piada do que de orgulho. Exatamente. Não, mas é verdade, Mota. É a pior mentira é aquela que se conta pra si próprio. Hoje o que restou da seleção brasileira aí é uma camisa pentacampeã. Hoje a seleção brasileira é motivo de chacota, principalmente depois de ter tomado 7 da Alemanha em casa. Hoje a seleção brasileira é uma seleção que tá a trancos e barrancos nas eliminatórias. Então, cara, sinceramente, eu não sei até que ponto que hoje é vantagem o cara ser convocado. Porque por mais que o Fagner mereça uma chance na seleção, hoje é o melhor lateral direito do Brasil, ou pelo menos um dos, mas cara, o cara vai pra seleção brasileira hoje, tá lá, Daniel Alves, você acha que o Daniel Alves vai sair pro Fagner entrar? Não vai, você vai lá pra talvez compor treinamento na Granja Comari, viajar junto com a delegação? Mano, não vale a pena, você desfalca o Corinthians hoje, tá certo, pra ser reserva do Daniel Alves? Eu não sei até que ponto que valeria tanta pena a convocação do Fagner. Ué, mas o Daniel Alves não vai ficar muito tempo mais no Barcelona. Mas ali, Motinha, tem jogadores ali. Ó. O Danilo, que é um jogador que eu vejo qualidade também, é um cara que já atua na Europa, mano. É difícil você ver um cara do cenário nacional ganhar uma vaga de um cara que tá jogando na Europa. Você vê ali, por exemplo, o Lucas Lima, hoje, é um cara que tem potencial pra vestir a camisa de titular da seleção brasileira. Quem tá jogando é o Renato Augusto, que hoje já não tá mais no Corinthians, tá jogando na China. Tá certo? Você tem ali, talvez, o Felipe Coutinho. Esse cara sabe que a hora dele vai chegar, né, William. Mano? Vai chegar, Motinha, quando o cara estiver jogando na Europa, mano. É difícil você pega, vai, talvez o Ricardo Oliveira. Por isso que eles querem ir pra Europa. Então, o Ricardo Oliveira hoje é um jogador que vem atuando aí na condição titular, na seleção brasileira, e tá jogando futebol brasileiro. Mas é difícil você ver um cara aqui com uma concorrência, talvez, ali, com o europeu, contra um sul-americano, e o sul-americano levando vantagem. Mas o Fagner também pode ir pra Europa logo, né, mano? Então, no máximo. Pode virar titular. Tá jogando muito. Se ele esperar um pouquinho, ele vai tomar um lugar lá no Barcelona. O Mauro passa. Naves, amigão, ele trouxe a informação de que o Barcelona possivelmente estaria interessado no Fagner. E aí, preocupa? Pois se preocupa sim, ô, mano. Mas só que agora o Tite tá encaixando, né, cara? E é uma pena também, voltando lá no jogador que se machucou, provavelmente o Marquinhos Gabriel vai entrar no lugar dele, entendeu? É uma pena que agora o Coutinho tá deixando o time redondo, cara, e eu acho que não é viável também o o Fagner ir pra seleção, não, cara. É melhor ficar no Corinthians, porque segundo, se a seleção é o segundo plano. É, pelo amor de Deus. Pro torcedor, é. Pro jogador, não. Não, mas é que tá. O cara vai pra ser reserva do Daniel Alves. Você pinta uma seleção. Olha, eu não duvido. Se o Fagner era convocado pra seleção, talvez não vai entrar de titular de primeira. Mas primeiro joguinho ruim do Daniel Alves... Colocam ele. Botam ele e mais, vou dizer mais. Pra mim, hoje, o Fagner... Não sai. É, tá melhor que o Daniel Alves. Não, ele é melhor. O Fagner, hoje, se comparado com jogadores na posição que atuam na Europa, ele só talvez esteja abaixo do Lan. Não, porque, ó, ele tá jogando um grande futebol mesmo. Não, mas eu tô falando sério, Sombra. Ah. Ó, se você pegar o Paris Saint-Germain, que hoje é um dos times tops aí da Europa também, ele é melhor do que o Van der Vil. Você vai pro Manchester City, ele é melhor do que o Zabaleta, que é o titular, e é melhor do que o Sanhá, que é o reserva que tá jogando. O Zabaleta é... talvez assim, não é mau o jogador. Pelo... Não, mas o Fagner joga muito mais. Mas eu acho que o momento do Fagner hoje é bem melhor. O Fagner é melhor do que o Carvajal do Real Madrid. Ah, isso eu não tenho muita opinião. É... quem mais? Vamos lá. Mas, mano, Barcelona, também não Daniel entra... Alves, o Fagner não entra é também os adversários hoje, por exemplo, o Campeonato Paulista não é parâmetro, né, velho? E a Libertadores também, por isso, pegou Fagner, quem? O Fagner vem jogando bem desde o Campeonato Paulista. O Fagner, ano passado inteiro. Deitou e rolou, mano. Jogou muito, muito. Mas, ô, amigão. Diga aí, mano. É, o Zidane brasileiro, Giovanni Augusto, acabou se lesionando aí no último jogo do Corinthians contra o, como contra é que o é? Red Bull. Não, peraí, qual é o nome da pessoa? Fez um golaço, brasileiro. Hein, mano. Quem? Ele fez um Giovanni golaço, Augusto. Hein, mano. Fez um golaço de voleio. Zidane brasileiro. E é um cara, ô, amigão, que tem jogado muito, tem se destacado no elenco do Corinthians, assim como o Fagner também. Essa lesão aí do Giovanni Augusto preocupa demais? Ou você acha que o Corinthians aí tem um elenco com qualidade e talvez o Alan Mineiro, o Rodriguinho, ou até mesmo o Marquinhos Gabriel possa suprir a altura o futebol que o Giovanni Augusto vem apresentando? Ô, mano, preocupa, porque ele já tava entrosando ali, mas você tá ligado que lá tem o Santo Tite, né? Sim. Ele sabe o que faz lá, bicho. Ele, qualquer um ali, porque o Corinthians, ele não tem um craque, né, cara? Todo mundo corre pelo time ali, e o Tite sabe trabalhar psicologicamente a cabeça de todos esses jogadores, cara. Mas eu acho que o Marquinhos Gabriel vai suprir ali essa posição aí. Eu acho que o Corinthians aí tá na final aí. Eu acho que vai fazer uma final com o Santos aí. E a gente vamos esperar aí mais um título aí, cara. E a Libertadores, a gente tá classificado daquele jeito. Vamos jogar agora nesse meio de semana. Uhum. Já classificado com casa cheia. E vamos pra cima, né? Olha, ô, amigão, eu queria fazer um questionamento. Oi, fala, Sombra. Não, eu acho, assim, lógico, o Corinthians tem plena chance. Mas se amanhã o Corinthians chegasse e disputar ou com o Palmeiras ou com o Santos a final... Perde. Não é que perde. Você é louco. Pra mim vai ser pau a pau. Por melhor que o Corinthians esteja, mas pra mim é pau a pau. Mas eu acho que aí vai depender muito, Sombra, de como vai estar a Libertadores. É, se o Corinthians ainda estiver na Libertadores e tiver as vésperas de um jogo decisivo, aí o foco é total lá. Mas eu acho que se o Corinthians estiver focado no Campeonato Paulista, numa dessa, vai, Deus queira que não. Mas se o Corinthians já não estiver na Libertadores, eu acredito que o Corinthians aí vai focar no Campeonato Paulista e tem 100% de chance de poder ganhar, sim. Ô, amigão, daqui a pouco tem o jogo do Palmeiras aí com o São Bernardo, e é um jogo que a torcida do Corinthians aí tem grande interesse pelo fato de sabermos quem será o nosso próximo adversário. O Corinthians, dos quatro semifinalistas possíveis aí, o Corinthians vai pegar um, talvez aí, só não pega o Santos. O resto, todo mundo tem chance de pegar o Corinthians. O Audax, o São Bernardo e o Palmeiras. Desses três que eu citei aí, cara, quem você acha que vem e quem você gostaria de pegar? Ah, pode ser os porcos, bicho. Pode vir os porcos lindo. Entendeu? Mas quem você acha que vem? Você acha que o Palmeiras vai empatar o jogo e vai passar nos pênaltis? Não, o Palmeiras, mano, vamos dar César o que é de César. O Palmeiras é favorito, com certeza, mas o do São Paulo também era ontem, né? E você viu a tragédia que aconteceu, né? Eu não colocava o São Paulo em favorito mesmo. Não, hein, velho? Ontem... Ah, mano... Não era. Favorito por ser grande. Então... Mas eu... Só nome? Eu falei que sexta-feira, eu falei assim, o São Paulo vai ter grandes problemas. Teve. Os caras falam assim, pô, você vê a folha salarial... Dos jogadores de time grande, que nem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Sim. Meu, de independente tem que passar o carro. Vocês mesmo batem nessa tecla aí, tem que passar o carro, cara. O Campeonato Paulista, que não sei quem foi que falou esses dias aí, não sei se foi o Beija, falou que, meu, é pra disputar os quatro grandes, né? Vai dar os quatro grandes na final. É o Dodô. Você entendeu? Nossa. Mas enfim, mas o Palmeiras é grande favorito, mas o que vier, a gente tá aí, né? O Tite tá acertando o time. E vamos lá. Mas você acha que vai ser quanto a partida hoje lá? Ah, se empatar, que for pros pênaltis que ainda tava falando aí, provavelmente o vai pegar o Corinthians, não é isso, mano? É, ficou com medo já, né? Se o Palmeiras empatar e levar o jogo pros pênaltis e passar nos pênaltis, o adversário seria o Palmeiras na próxima fase. Vai ser 2-1 pros porcos hoje. Agora, um grande problema se o Corinthians pegar o Palmeiras. O Cuca é bom taticamente. O Cuca sabe armar muito bem time. O Corinthians é freguês. O Cuca é um cara que, se pegar o Corinthians... Cala a boca, sua velha, que freguês. O Cuca sabe ler... O Cuca sabe ler jogo. E o Tite, ele taticamente é muito bom. O Cuca é um cara que sabe montar equipe pra brigar de igual. Me dói falar que você tem razão. Me dói. O agravante pro Palmeiras, apesar do Campeonato Paulista ano passado, o Palmeiras ter conseguido vencer o Corinthians lá na Arena, foi nos pênaltis, mas o fato do Corinthians jogar essa partida decisiva, porque só na final que serão dois jogos, essa próxima fase ainda será uma partida única. O Corinthians decidindo em casa, eu acho que esse é um agravante pro Palmeiras. Porque o Corinthians jogando em casa, amigão, ele é mais difícil de ser batido do que você entrar com uma granada na Times Square. É verdade. Mas o Palmeiras também joga em casa. Olha, vai com uma granada lá na Times Square pra você ver. É mais fácil do que você vencer o Corinthians na Arena Corinthians. Eu acho que é. Você tá louco. Olha o aproveitamento do Corinthians, rapaz. Tá louco? Fala, amigão. Mano, tipo assim, o Corinthians for pra final. É, vai pelo saldo de gols pra ele disputar em casa? Como que funciona, mais ou menos? Não, continua rolando um campeonato paralelo aí em termos de classificação geral, amigo. Certo. É, o Corinthians, ele venceu o Red Bull no sábado, ele somou mais 3 pontos. Ele tá, ele tá 38 na frente do Santos em saldo de gols, né, inclusive, mano? Agora... Não, ele tá 3 pontos à frente do Santos ainda. Inclusive, então, os lances você pode assistir agora, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Enquanto tem a galera aí batendo papo sobre o Corinthians, você assiste os melhores lances do jogo no online do nosso site. Então, amigão, se você parar pra analisar a campanha do Corinthians aí comparado com a do Santos, o Corinthians, ele tá 3 pontos à frente. Mesmo certo. Que na próxima rodada o Corinthians empate a partida, tá certo, e ganhe nos pênaltis, ele ainda joga pela vantagem de jogar em casa na última partida da final, pelo fato de ter a melhor campanha. Hoje nenhum time do Campeonato Paulista pode alcançar o Corinthians em número de pontos e no critério de desempate também. Ô Gilmar, olha, aqui esquema de cota do Corinthians acabou, viu, bicho? Ah, pro inferno. Acabou por hoje, Não tem torcida aí pra essa semana não, na Libertadores? Ainda não tá definido, amigo. Ainda não tá definido. Beleza, mano. Tá bom, mas assim que tiver, a gente vai passar a informação no ar, aí se liga novamente. Nós estamos aguardando aí para saber as semifinais, porque nós acreditamos que, nesse momento, talvez seja mais legal fazer uma torcida do Campeonato Paulista pro Corinthians do que Corinthians e Cobressal, entendeu? Não, é verdade. É, porque tá decidido. Tá decidido. Tá bom? Ô, Beijo, deixa eu falar com o Beijo aí. Fala. Você quer falar com ele, Beijo? Mas ele, no Corinthians ele não fala. Ele só fala. Se fosse São Paulino, ele tava participando. Fala que tá tudo tão tranquilo, velho. Ô, Mota. Afinal, você quer falar com o Benji ou com o Mota? Não, peraí, é com o Mota. Ah, falou com o Mota na terceira, assim, na terceira pessoa? Você mesmo falando... Não deixa o Benji. Não, perguntei pra ele com quem ele quer falar. Fala assim, com o Benji ou comigo? Não, é porque por falar pro Mota, não deixa o Benji falar com ele. Só que eu vou falar um negócio pro Benji aí, rapidão. Viu? Ô, Benji. Fala, mãe, tá te ouvindo. Eu trabalhava numa empresa de áudio e vídeo chamada Bang Olufsen. Ela é da dinamarquesa. Porra! Como que você é um cara... que tem muita grana, eu queria saber se você tem muita grana. Esses equipamentos da Bang Olufsen, é áudio e vídeo, é um equipamento da Dinamarca. É o melhor, hein? É, sensacional. É Bang Olufsen. Hoje tem uma loja no Shopping Cidade Jardim, entendeu? É. Ah, imagina, já viu. O Benja deve ter os equipamentos, porque... Tem telefone tem também, né, velho? Ô, Benja, você precisava comprar um desse, você quer ouvir um sonzinho legal? Pô, é legal pra caramba. Aí, e o telefone também é legal, bonito. Lá na Bang Olufsen, lá, Benja. Não, Bang & Olufsen. É, exatamente. O cara tá falando o nome, velho. Pô, mas vou te falar. Mas dá um desconto aí, 80% off pro Benjamin. Mas peraí, um parzinho de caixa disso aí é no mínimo 10 mil reais, né? É, você tá louco. Eu vou te falar, eu fui na casa da dona Leila, a Leila da Crepisa. Ela comprou uma TV de 103 da Bang & Olufsen. Eu conheci ela pessoalmente. A TV com suporte, eu não sei se posso falar o valor, pode? Fala, é louco, não fala. Pra gente ficar tudo no mundo da fantasia. Você vai ser complicado, velho. Saía mais ou menos 450 pau. 450 mil? Isso. Você é louco, velho. A TV com suporte. Você compra a TV e ganha um apartamento. Mas ela é dinamarquesa, né, mano? E ela então fala pra devolver a TV. Dinamarquesa, eu compro a passagem, vou na Dinamarca, trago a TV de lá. Fala pra devolver a TV e pagar o Palmeiras que tá devendo, viu? Deixa eu falar, sabe quando eu compraria um alfinete de você, parceiro? viu? Nunca. Você entra no colega de rádio. Você dá o nome. Né? Você dá o nome da pessoa que comprou o valor. Quanto ela gastou? Quanto ela gastou? Ué, mas o cara é famoso, velho. Você é cagueta, velho. Você é X9. Por isso que às vezes o cara é instalador. É. E daí que você é instalador? É pior do que o cara que denunciou a linguiça lá. Instalador. Quer dizer, você ficou de olho o que mais nas coisas dela? A Caras, ela mostra a vida dos famosos e o Benjamin não fala nada. O coitado do rapaz, que é um assalariado. Peraí, na cara. Na cara dos caras querem. Ele entregou um negócio que a pessoa não queria. Ué, mas a pessoa poderia pedir anonimato também. O Corinthians tá cheio de X9, hein, cara. Mas precisa pedir anonimato? Lógico, lógico. O Corinthians tá cheio de X9, hein, velho. Filtro d'água. Tem de X9 na casa. Ô, Benjo, o Corinthians tá cheio de X9, hein, velho. Lógico que é. É, você vê? Se aí eu sou a dona lá da Crefisa, tô ouvindo o programa agora. Nossa senhora. Se sou eu? Você é na loja agora. Agora. Vai nada, vai nada. Ô, legal. B.O., mais tchau. Pra mulher é, B.O., oh, deixa eu fazer um mexão rapidão. O X9, fala logo, Michel. Fala, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Não, não é, amigo, tá é outra X9. Frase, é outra frase, já mudou, olha. Eu vou falar só uma vez e você repete. Proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão só com Bozano. E hoje eu não vou repetir mais, hein, só chamando que é muito bonzinho. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa! Isso acertou, ó, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom e ganhou um kit top da Bozano com dois desodorantes. Mais um par de convites aí pra você assistir o filmaço Batman vs Superman, tá bom? Aí sim, valeu, valeu. Ô, Domênico. Opa. Ô, Domênico, você podia antigamente aí, quando você começava o programa aí, colocar um flashback antigo. Como é que você podia antigamente? Qual que é o sentido da frase? X9, velho. Não, você podia antigamente. É que os ouvintes velhos, Benjamin. Os ouvintes velhos estão tudo morrendo, cara. Não, tá louco, velho. Tá louco. Ele quis falar como antigamente o Domênico poderia colocar antigamente o Domênico passava um flashback. Só bota pra entender uma frase mal estruturada. É que eu fico com pena do X9. Fazer um estádio, estádio musical que a gente brincou uma vez aí. Tá. Ô... X9, tchau. Tchau. Ô, valeu, obrigado. Falou, fera. O pessoal ficou tão agradecido com a tua ligação. Nossa, as pessoas... Oh, mas pega muito no pé do ouvinte, ele trouxe aqui uma curiosidade, mano. Vocês que gostam de vasculhar. Ué, ele podia falar, olha, fala o suporte custa 490 mil. Fala na casa de quem comprou. Pô, você ia gostar que fala, colocaram lá na Riviera. Você, você comprou um carro, na Riviera, colocaram lá. Ah, mas aí vão mentir, velho. Ah, sim. Então, eu sou pobre. Ah, mas até você negar... Que você fala, que pimenta dos outros é refresco. É. Não, mas hoje você vidraça. Vocês que são aí mó xereta, vocês gostam de querer ficar vasculhando a vida alheia, velho? O cara entra aqui e dá uma informação. Não. Mas você é vidraça, hein, mano? Cuidado. O TV Fama daqui é o senhor Benjamin Barra. É, o Benjamin gosta. Benjamin o quê? TV Fama do estádio. Falou, que TV Fama? É o TV Fama. Outro dia, mano, outro também, dia. Mano, tá na TV hoje. Eu vou fazer propaganda do restaurante, tá, mas o Benjamin, ele saiu aqui, mano, da rádio. Mas é que o Benjamin é ligado naquele High Society. Eu? Ó, pra você ter uma ideia, tá outro dia a gente tava saindo aqui da rádio, aí o Benjamin, pô, vamos jantar. Falei, putz, Benjamin, acabamos de comer 8 lanches cada um, que o pessoal tinha mandado lanche. Ele falou, nem tô com fome, mas eu vou naquele restaurante X, porque eu quero ver e ser visto. Faz parte. Ele quis sentar na esquina, né? Faz parte, faz parte. Eu falo, mano, eu tô nesse meio. A vitrine, né? Vitrine. Eu preciso estar engajado. Aquela perguntinha básica. Você falou de coração? Ó. Tá sem deu som. Deu pau. Não, então fala no meu aqui. Alô. Ó. Deu pau, você vira aqui, ó. Então, o teu agora tá melhorando. Ó, fala de coração? A Mauri fechou os restaurantes. Tá saindo aí, Sombra. Ó, de novo. Fechou tudo, né, velho? Só tem um, né? O lá Mauri, fechou mesmo. Lá era bom, viu? É. O fechou, né? É. Pô, inacreditável o Eco ter fechado. Pô, mano, era bom mesmo. É que chega uma hora que já pagou o investimento. Não é, não. Já lucrou bastante. Estão reclamando do preço do aluguel. É? Chega uma hora, não é, que, não é que já deu o investimento, é uma hora que a dívida, não sei se é o caso, mas uma hora a dívida é maior do que o faturamento. Vamos pro segundo ouvinte. Momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É um lixo, está. Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, é o Rogério. Rogério, tudo bom? Tudo bem, você, Matinha? Beleza, mano. E aí? Beleza. É o Rogério do quem, Rogério? Manda nude. Rogério Tadeu Teixeira, Dodô. E quantos anos, cara? 3.7. E o bairro? Beverly Hills. Beverly Hills? Ah, Vila Maria, pô, Nova York. O Mano conhece. Onde é Beverly Hills? Hills é Nova York? Mano? Beverly Hills é Vila Maria, cara. Vila Maria é nós, Praça São Eduardo. Só tem cachorro nosso, e praça mano. Lá, velho. Tudo nosso. A cara do BJ. Tem cachorro, praça. Cachorro, praça e caminhão, velho. Ali é bairro modelo, Motinha. É bairro modelo? É que vocês não... Ele falou, eu vi a bobagem também. Ele falou Nova York. Eu falei de brincadeira, velho. Conseguiu colocar Beverly Hills. Ué, o outro fala que é Vila Maria, é legal. Pô, mas a Vila Maria é um apelido que ele fala. Agora Beverly Hills, Nova York? Cego, pega um mapa aí, velho. Ô, deputado. Vergonhosa, né? Para, não me põe junto. Ó, você falar de moto, você não chama. Eu não tô com esse espírito ruim. O que foi, deputado? Esse cara tá de sacanagem. É capaz dele cuspir em mim e voltar. Tá na cara dele. Não gasto meu cuspe coisa ruim, velho. É teu cuspe bumerangue? Não gasto meu cuspe com coisa ruim. Ah, que coisa nojenta aquilo lá, hein? Semana que vem vai fazer... Sabe quantos anos, velho? Não. 28 anos que o Zé Hugo morreu, meu amigo do Ibirapuera. A família dele ficou bem, Benja? Ficou bem o caramba, o pai dele foi embora. História de Zé Hugo. É mesmo, foi embora. Mas você tira sal porque não era teu amigo. Não, eu tô aproveitando pra imitar Gil Gomes. Se ele querer fazer brincadeirinha, que não, não era teu amigo, Zé Hugo. Pode entrar no Google aí. Foi lá, Zé ele Hugo. Morreu do que mesmo? O pai dele tinha trazido um bumerangue dos Estados Unidos, ninguém tinha. Um daqueles. Já viu o bumerangue profissional? Porra! O Zé Hugo. Hoje isso aí se chama drone. Aí aquele de madeira. Drone. Mas o bumerangue não filmava, aquele viu? Aquele de autêntica madeira australiana. É, né? Gigante. Aí, aí o pai dele trouxe os Estados Unidos, nós fomos de Ibirapuera. O pai dele pegou a gente, nós fomos sábado de manhã. O Zé Hugo jogou, tinha 12 anos. Jogou. Vuf. Meu, como é que faz? Como é que fez? Vuf. Vuf. Não, mas é verdade, não tira sal, não. Não, tô só aquilo voltou numa velocidade, mas uma velocidade, uma velocidade. E ele não tinha manha daquilo. E o bumerangue foi na jugular. É verdade. Se eu acessar o Google agora, tem? Põe no Google, não, Zé Hugo Bumerangue. Olha de Zé Hugo. Pode ver essa mentira. Zé Hugo, como é que é? Zé... Não, se você escrever Zé Hugo, o primeiro que aparece no Google já é Zé Hugo. E até hoje dá pra ouvir som de bumerangue à meia-noite. Se eu colocar Zé Hugo Sombra aqui, ó. É verdade. Aqui, ó, no Google. Bota aqui, ó. Aí. É. Aparece sertanejo. Cara, deve ter algum Zé Hugo e Santiago. Zé Hugo apareceu o que ali? Bumerangue Ibirapuera. Ele tinha 12 anos, essa história é famosa na época em São Paulo. E o pai dele foi embora, o pai dele ficou muito desgostoso. Zé Hugo, agora, Bumerangue foi Ibirapuera. Foi uma morte horrível. Pra você ter ideia, o Mota, no enterro, teve que enterrar com gola cacharel, porque pegou aqui, bem aqui assim. Pô, foi punk, mano. Aqui, ó. E o Beija foi segurando assim, no Twitter, né, pra não vazar mais. Deu no Twitter aqui, ó. Zé Hugo morre ao ter jugular atingida por um bumerangue no Ibirapuera. Aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, o segundo. O que que tá escrito aí, Sombra? Nossa. Deu no Twitter. Zé Hugo morre ao ter jugular atingida por um bumerangue no Ibirapuera. É sério. Não, é verdade. E dizem que até... Não, olha só. Deu no Twitter. Ele morreu ao meio-dia. Benjamin. Ele morreu ao meio-dia. Dizem que até hoje, meia-noite, se ouve barulho de bumerangue. Faz vuf, vuf, vuf, e um grito. Vuf, pode falar. Eu vou falar um negócio sério aqui. Tá emocionado? Você não tô emocionado porque isso faz. Nada que eu toca, lembro. Né, faz, o vai tempo fazer cicatriza 28 anos. Isso. Né? Não, eu acho engraçado isso aí. A falta. O programa, eu acho que tá 97, um programa muito legal, top. É. Mas que às bom. Vezes vocês, não eu, vocês perdem a noção das coisas. É. Porque é um assunto sério. E vocês, cara, vocês conseguem tirar sarro de tudo. É verdade. Juro, acho que vocês têm merda na cabeça às vezes. Mas eu não tô tirando barato. Esse caso foi em 98? Não, não. Tô falando que vai fazer... O Merangue no Parque Ibirapuera em 98. Não, isso foi não. Foi errado a data, errado. Tem até o vídeo aqui, ó. Ó. O Merangue. Foi antes. Ah, pior que um monte de tonto vai lá entrar. Não, de tonto não, idiota. Isso aconteceu. Meu Deus. Mais fácil você... que acreditar. Olha o tamanho da idiotice no Brasil, tá gigante. Mais fácil que acreditar, véio, na tua prima ainda. É engraçado. Ele conta, um dia ele falou que a prima dele foi pra Londres em dois dias. E outro dia ele falou que gastou 3 milhões de reais em viagem até hoje. E aí é verdade. Aí daqui a pouco vai dizer, cadê a tua prima? Não, ela morreu. Aí quando eu falei que eu posei pelado, você ficou falando, é mentira. O quê? Que eu posei pelado. É mentira. Que o Chuchu comprou todas as edições. Ah, meu amor, você acha que alguém acredita nisso? Então põe na internet aí, se eu falar assim. Mas ele não deixou publicar nada. Vamos colocar aqui, velho. Vamos colocar aqui. Ficou, não, nem saiu. Mas não saiu, como é que vai achar alguma coisa? Eu tô com você. Eu tô com você. Tá bom. Mostra pelo menos uma vez na vida que você é honesto. Que eu vou falar pra você. Você acredita. Peraí, você acredita. Domênico, mas ninguém ficou sabendo. Não, peraí, você já ouviu uma história. Você já ouviu uma história. Mas saiu, chegou a sair. Não, o Chuchu não deixou. Domênico. Ele foi lá e comprou a editora, velho. Ai, meu Deus! Júlio, você acredita? Tanto que a G acabou. Ah, por causa do Chuchu. Por minha causa. Ah. Domingos, você acredita? O cara conta a história agora, do bumerangue que tava morrendo, que saiu sangue. Mas eu digitei aqui, vamos ver a sua. Se eu digitar, aparece alguma coisa. Foi, Cláudio Mota, mas ele não deixou ninguém saber da história, velho. Ai, Você acha que ele ia me prejudicar a minha imagem assim? Cara, qual mentira maior? As Bíblias iam ficar revoltadas aqui na rádio. Porque fechou. Qual mentira maior? Que ele gastou 3 milhões de reais em viagem? Ele, velho. Ele não, pera aí. Não envolve, não tem nada aqui. Sobre a questão que o Benjamin... Eu nem sei o que você perguntou, mas você tá certo. Vou fazer assim, deputado. Não, você tá com... Eu concordo. Qual mentira é maior? Aqui ele falou que gastou até os 3 milhões de reais em viagem. Ah, dele? Com certeza. E ele posou pelado na G Magazine. Eu acho que as duas, né? Ele comprou todas as edições do site. Com certeza, as duas você tá equivocado, tá ok? O papo tá bom, mas a gente pode mais perder tempo com essas mentirinhas do Mota, né? Nem do Benja, né? Vamos prosseguir. É verdade, o tá terceiro. Ó, põe aí no Google Zé Hugo Bumerangue Ibirapuera. Põe Mota pelado na G Magazine. Aliás, Dodô. A paródia aí que foi feita até agora, essa baita sacanagem que fizeram com o meu tricolor paulista, já tá no Face da rádio. Ah, vai bater recorde agora. É. Domênico, desculpa, eu queria só entender essa história do Mota. Ele saiu na G Magazine, eu tava meio perdido aqui. Você não tava aqui, ele saiu na G Magazine. Ele disse que saiu na G Magazine. Não, não chegou a sair porque o Chuchu comprou tudo. Mas você tem alguma revista? Ele comprou e queimou. Não, peraí, mano. Ele comprou todas as edições. Ele fechou a editora, caramba. Você fechou o contrato, tirou as fotos. Ele fechou, tirou. Quando ia pra... Cadê a G Magazine? Não, mas quando ia pras bancas, ele comprou. A culpa é do Mota que fechou a G Magazine. Ele foi lá, velho. Quando ele ficou sabendo que eu tinha pousado. Mas você tem algum exemplar ainda de recordação? Não, ele não deixou nada, não saiu nem queimou. Mas ninguém comprou isso em nenhum momento? Não, foi a única pessoa que tem essa edição é o Jaime Carmago, que era diretor da G. Mas peraí, você que posou, Mota, independentemente da revista que vai pro público final, você ganha um exemplar? Não, eles não deixaram, o Chuchu foi lá, sem eu saber, quando na aprovação, foi lá e falou assim, não vai publicar isso. Aí falou, não, aqui vai publicar sim, pra aquelas brigas todas. A culpa que a G fechou é do Mota. E quanto ele gastou? Vamos ver. Não posso falar. Qual a fortuna? Como não? É, foi mais caro que a televisão? O povo quer saber, mano. Não posso falar. É que nem o X9, eu ficar falando valores. Desculpa, Domingo. São Paulo Futebol Clube, Dodô. Rapaz! Fala com o mentiroso do Mota. Benfio. O mitômano. Ó, o cara chegou lá, o Chuchu Sombra. É. Os caras vendo ali o contrafilme, assim, colocando no raio-x, assim, pra ver as fotos do Mota. Aí o Chuchu, não, então eu compro, não vai sair a revista. Aí o cara olhou bem assim e falou, porra, então tá duzentão, aí tá tudo certo. Duzentão já tá no lucro. Você saiu pelado é na Globo Rural. Mas, ô Mota, qual que era o tema do ensaio? Futebol, né? Mas como é que era? Você uma bolinha na bola. Em que ano foi isso? Eu sentado na bola, eu pendurado assim na... Em que ano foi isso, mentiroso? Mentiroso, na verdade, na trave. Eu sentado na trave, assim, fazendo vídeo. Ô, mentiroso, que criativo esse ensaio. Que ano foi isso? Você na trave e arquear a trave. Mentiroso, que ano foi isso? 2000. Não é possível. 3, acho que. Ô, mas você não tava na rádio ainda? Ué, mas então. Ah, é. Foto com futebol, que ele era super conhecido. É verdade. Eu gostava de futebol já, velho. 2005 olha, eu tava na rádio. Eu vou 2003. Não, eu tava me confundindo. Tá 2005. Qual que é o apelo? Eu fico imaginando o cara aqui do nada, o Mota não era conhecido. O cara falou, vamos pegar aquele cara ali, vamos botar na capa. Pega esse gordo aí. É, mas teve gente aqui do estádio. Teve gente aqui do estádio que teve sondagem. Viu? Pega esse gordo com o cara de bobo aí. Mas o estádio é a pessoa conhecida, né? É porque eu era diferente. Em que sentido? Primeiro gordo. Piruludo. O quê? Primeiro gordo piruludo que o cara viu na vida. Ah, para, Mota. Que coisa nojenta. Rogério, é pouco. A gente tava falando até agora. O Domênico ouviu você pelado e falou que sua piroca parece um canole, velho. Nada, você falou que eu vi. Canole comido, gente. Pô, mas 25 é pouco, Domênico? Eu não vi ninguém pensar, tá louco, vou ficar olhando pra nego pelado aqui. Ué, mas fala, 25 é pouco. O Domênico é que sabe o que é e o que não é. Ô, Rogério! Oi, diga, Sombra. A gente falou bastante do tricolor. No começo do programa a gente tava debatendo se por acaso a direção do São Paulo seguraria ou não o Balsa em caso de eliminação na Libertadores, né? E eu tava, por um acaso, vendo agora há pouco o blog do PVC. O PVC diz no blog dele que a avaliação da diretoria é de que o Balsa, até agora, não recebeu jogadores para poder desenvolver o seu trabalho. Então a diretoria tem que se autodemitir, que contratou o Chiesa, que ele não pediu... E foi embora. Contratou o outro lá. Quem é o outro que ele não pediu aí? O Caleri, Lugano, Mena, Kelvin, Michael e os que ele pediu não vieram. Ele pediu Bufarini. Mas peraí, olha, o Calleri foi um bom reforço, o Kelvin parece ser um bom reforço e o Maicon um bom reforço. Tudo bem, não eram os que ele pediu. Sim, mas uns certeza. Três reforços bons vieram, né? Então a questão é, segundo o PVC. É bem formado o PVC, não é, Benjamin? Não é? Muito bem formado. Muito. A avaliação então seria essa da diretoria, que mesmo que o São Paulo possa cair na Libertadores, mas que haveria manutenção do técnico e esse seria o entendimento da direção. Quando eu falo, aí não vale. Sou eu. O PVC falou, colocou no blog e pronto. Não, é manchete. Ele tá dando uma informação como entendimento da diretoria, não tá dizendo que é a opinião dele. Mas eu falei no começo que a diretoria falou que vai manter. Eu falei no começo aqui do programa. Ah, desculpa, né, Mota? Suas fontes não... Ah, então, quando convém... Quando convém... Tá muito exaltado, né? E aí, Rogério? Ninguém dá valor. Você é adepto? Então, vamos lá. Tô ouvindo aí o programa desde o início. Ouvindo. Eu concordo com tudo que você falou também, com o reforço do Manso aí. Discordo do Motinha, desculpa, Motinha, mas... Infelizmente, São Paulo não pode viver de migalha. Tamanho que o São Paulo tem, ele deveria ter um elenco, um técnico muito maior. Infelizmente, a gente está vivendo aí já há alguns anos situações vexatórias, né? Exemplo disso foi o jogo de ontem, meu Deus do céu, o que foi aquilo? O atropelo de um time como o Audax, terrível, o jogador não se dedica, não corre. Não tem peça de reposição, não importa, o cara tá jogando no São Paulo. Olha, mas eu vou te falar... qualquer profissional que queira trabalhar numa multinacional, o Lugano... cara vai trabalhar até não ter mais, entendeu? O Lugano, ele deu uma entrevista muito sincera hoje. O Lugano deu uma entrevista falando assim, São Paulo não tem elenco para suportar jogar duas partidas. O que dá para se traduzir e falar o seguinte, nós temos time para jogar à altura uma partida por semana. Se precisar jogar duas na semana... Não, mas aí tá errado, hein? Não tem. É limitado. Ele falou, não tem... Segundo o Lugano, não tem elenco para jogar duas partidas na semana de maneira que possa se sustentar tecnicamente bem. Isso eu concordo plenamente. Agora sim, quem é o tomador de decisão? Quem é o cara que vai lá resolver? Se é o presidente de uma empresa, o cara vai ter que tomar decisão, ele vai ter que trazer um cara bom. Isso não está acontecendo no São Paulo, o São Paulo está vendo de migalhas. Entendeu? E não tenta de falar, diretoria e tal, vai atrás de patrocínio, traz jogador, é o São Paulo que agora, eu tô falando. Vamos supor que o São Paulo mantenha o Balsa, até a última participação em último jogo aí da Libertadores... Ah, né? Tudo bem, fica aquele 0,1% de chance de chegar numa final. Mas vamos supor que São Paulo aí caia proximamente aí na Libertadores. Beleza, mantém-se o Balsa e aí vai querer trazer os jogadores então que ele pediu. Beleza, só que se vier jogador que ele pediu, quando que pode vir? Depende. Quando que pode? Bom, vamos lá. Assim, Sobral. No meio do ano. Que existe limitações de jogadores aqui no Brasil. Só você olhar para a seleção brasileira, né? Se a gente penderá bem, mas assim, infelizmente o São Paulo não olha para a base. Temos grandes jogadores, revelações, poderiam estar jogando muito bem. Muito medalhão que hoje não se dedica, que não soa a camisa, que não põe a perna lá para dividir uma bola. Tem uns garotos lá que poderiam estar jogando, que poderiam ter jogado ontem, inclusive, e ter feito um placar diferente de São Paulo. Só que não entrou em campo. Por quê? Alguém decidiu que tinha que jogar os titulares. Eu acho que não foi só o técnico. Perfeito. Agora, por que esse cara que decidiu não põe a cara a tapa? Por que esse cara que decidiu não vai lá e fala assim pra torcida, ó, pessoal, desculpa, eu errei. Não, fica sempre jogando pra técnico e pra jogador. Então tá na hora também de cada um assumir a sua responsabilidade. Rogério, eu sei que é triste dizer isso, mas eu vou falar uma coisa. Nós saímos na hora certa do Paulista, viu? Porque se esse time continua no Paulista, mas ia tomar espanco lá na frente, cara. Nossa. Mas podia perder nos pênaltis, pelo menos. Tá vendo, Sobra? Coisa derrotada. Isso que é ridículo. Você saber que é um time que vai passar vexame. Vai passar. Você saber que é um time que não vai ganhar nada. E ninguém toma decisão. Ninguém toma decisão acertada. Então fica sempre nessa mesma conversa. Ah, o time é ruim, é limitado. Mas e aí? Qual que é a solução? Vamos buscar a solução. É patrocínio? Vai atrás de patrocínio, traz jogador. Mas também não basta trazer jogador. Tem que trazer jogador bom. Bom. Bom, jogador bom que hoje é camisa. Que hoje é difícil também, né? Hoje as fitas falam muito mais alto do que qualquer paixão, né? O Oswaldo Pascoal, que trabalha comigo lá na Fox e da Rádio Globo, ele falou uma vez um negócio, há um mês e pouco atrás do São Paulo, achei que ele estava errado. Eu falei para ele, tá coberto de razão. Jogador do São Paulo não sente derrota. É impressionante. Tanto faz. É isso aí, concordo. Eu achava que era exagero dele, foi isso, tá errado. Eu falei, ele tem razão. Você vê os caras dando entrevista, depois de tomar de quadro o Audax. Mas peraí, você queria que os jogadores do São Paulo chegassem ontem? Ah, pô, isso aqui é uma vergonha, é tomar de quatro do Audax, tem que mandar todo mundo embora. Tem que ser, mas é que tá. Mas nesse tipo de situação. Peraí. Só pra concluir, você já vai. Peraí, só um minutinho, amigão. Nesse tipo de situação, Benji, ainda mais o São Paulo tendo um jogo difícil contra o Strongest na altitude, qualquer declaração mal posta na mídia depois de uma derrota como essa não vai ajudar em nada. Não é só do jogo de ontem. Mas você pega, eu jogo São Paulo, tomou chocolate e tal. Você não vê um sentimento de raiva, de indignação. Aquele exemplo lá, o São Paulo foi jogar contra o... Eu não me lembro se foi o Trujillanos lá, que foi 1-1, que colocaram o hino da Argentina, né? No lugar do hino do Brasil. Você via ali aquela cena emblemática. Tem um jogador, um, que levanta a mão e fala, ô, tá errado. Para, nem isso. Você vê. São os caras que não estão nem aí. Perdeu de 4, ganhou de 2, foi eliminado. Os caras estão. Bom, Rogério, um abraço pra você. Deixa o seu palpite. Pode mandar um abraço aí pro pessoal? Pode. Primeiramente, pro meu sobrinho Guilherme, de 6 anos. Nossa, Guilherme, São deputado. Paulo vai melhorar, vai voltar a ser grande. Pra minha esposa Wanda. São Paulo é gigante. Martin, não fala uma besteira dessa. Pô, fala uma besteira dessa, meu. Pô. Caraca, velho. Nossa, que vergonha, velho. Para de falar besteira, velho. Para de falar merda. É a voz do povo, deixa aí. Para de falar besteira. Ah, mas eu entendi o que ele quis dizer. Você consegue entender, Rotinha? O resultado está aí. Só para concluir, tá? Vou dar um beijo aí pra minha esposa, falar que eu amo ela. Pra minha filha Ana Beatriz, que é aniversário agora, dia 12. A galera lá do Cevada Futebol Clube, lá da Vila Maria, lá pro Barduzinho, pro pessoal do Barduzinho. E lá pro Coreia Futebol Clube. Então tá bom. Clubes. Um abraço, cara. Obrigado. Vamos lá. Terceiro ouvinte. Momento sem parar. Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Alô. Oi. E fala. Fêmea. Peraí, é o marido que vai falar. Macho? Macho. Não, mas a mulher... Essa é a boa esposa, Sombra. Ela vai lá e batalha. Na hora do bem bom, é o macho que desfruta. Mas tem que ser assim, né? Oi, é que ele tá dirigindo. Então, mas é assim. Ele não é pode assim, falar com o telefone ao volante. É, não pode. Só um minutinho que eu tô na quebrada aqui, tô tentando parar o carro. Não, o mais difícil é ele ouvir o programa sincronizado com o que a mulher tá falando. Meu Deus do céu, ele vai falar e ela vai começar a falar. O dirigir é o de menos. Não, os caras fingem que estão ouvindo. Você não faz esquema do Domênico, finge que ouve a esposa e não tá nem aí. Sabe o que é embaçado? Sabe o que é embaçado, Sombrar? Porque... Aparentemente, como se fosse numa sala de aula, a mulher tava falando e o cara tá fingindo que tá ouvindo. À noite tem chamada oral, velho. Porque ela. Lembra que eu falei aquela hora no carro? Se o cara falar, puto, não lembro, azedou. O Domênico. Aí a chance de dar uma paulada na noite. O Dodô tem uma tática. O Dodô tem uma tática, ele me mostrou. A Lê tá falando, ele fica assim, ó. Alô. E na hora de dormir, vai tomar um remedinho. Pronto. O momento que antecede a bimba. A mulher começa a perguntar. Ô, respeita o Domênico. Não, eu tô falando o caso do cara aqui. Genericamente. Se o cara começar a gaguejar na hora que a mulher perguntar as coisas que ela passou de informação na hora do trânsito, velho. Ó, não tem. Não tem delação premiada que dê jeito. Não tem. Ah, vamos lá. Ô, velho. Alô? Oi. Oi, teu nome? Oi, Belinho. Alexandre. Dos Santos. Mendes. Aí, ó. Quantos anos, Alexandre? Não tem nenhum Mendes no Brasil, só ele aí, trouxa. Quantos anos, Alexandre? 43. Ah, bom. E o bairro que você mora? Moro Parada de Taipas. Parada de Taipas. Ah, Parada de Taipas, querida. Eu morei na RPM. Isso nem que... significa, hein? Raimundo, que vai estar no navio. Você não sabe que é Raimundo Pereira de Magalhães? Com certeza. Inclusive, eu acabei de parar nela. RPM, navio da véia. RPM e Fábio Júnior juntos, hein? Próximo navio da véia. Ô, e qual que é o time aí, brother? É nóis, Dudu. Porco. Opa, é nóis. Porco. É nóis, porco. Sempre nós. E aí, velho? Daqui a pouquinho o Verdão, hein, cara? Ah, hoje vai ser suave, viu? 3-0 hoje. Suave? Oh! Suave. Suave, é. Aliás, eu tive um ouvinte que me passou a escalação, mas a escalação parece que já vai ser aquilo lá mesmo, viu, vovó? Mas o que o... É o... O seu Benito falou? É, quase aquilo que o seu Bento falou. Quem que tava no meio? A Leone ou o Dudu? Não, quer ver, ó? Era ou a Leone ou o Dudu. É a Leone. A Leone... Nossa, é do Santos, porra. Tão louco. É melhor, o diretor de imagem ficou... Não, mas é melhor, não é? Você é do Santos, é do Palmeiras. Você não quer ver pra pagar um pau? Boa, diretor, ó. É... A escassez é só o Salles, eu não sei se vai ficar o Salles, eu me passar aqui, eu tô tentando buscar de novo aqui, não consigo achar. Não, mas não saiu ainda, Jojo. Então, mas é o que surgiu a informação de que seria. E caiu a ligação. Mas, ó, o Alione joga com o Robinho, hein? Caiu. O Alione? Alione, Robinho, Gabriel e Alexandre. Essa deve ser a escalação. E o Dodô pro segundo tempo, né? Exatamente. Olha, um ouvinte nosso fala assim, o Gilberto Silva Filho, onde eu moro, um cara jura que pescou a carcaça de um automóvel e depois jogou a vara e pescou a chave. Acredito mais nele do que no Mota. Óbvio. Bem, ninguém perguntou pra ele, né? Eu perguntei. Você acredita ou não? Eu perguntei. Não, você falou depois. Perguntei no Twitter. Ele respondeu mesmo. Muito bom. Bom, infelizmente caiu a terceira ligação aqui no momento sem parar do Estádio 97, não é verdade? Muito bem. E aí, você ouvinte, como que foi a sua partida no fim de semana? Hã? Não tô falando da tua partida, aquela lá do Aldax? Não, essa aí não. Tô falando aí da sua partida. Você não foi pra um sítio? Não foi pra praia? Porque todo mundo gosta de dar uma escapadinha no fim de semana, não é verdade? É, mas quando você pega a estrada, tem que ser cuidadoso, tem que usar cinto de segurança. E quando você entra na pista do Sem Parar, aquela pista lateral de cobrança, não ultrapasse os 40 quilômetros de jeito nenhum, viu, né? Viu, Benja? É. Então é isso aí. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. O Estádio 97 também tem o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E da Esser. Não é mesmo? Cadê você, Esser? Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. É isso aí, pra toda a família Esser. O estádio também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Vamos fazer a barba, mano? Opa. Vamos lá. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia... Ah, Domênico Gato, você sabe que aí não podia ser diferente, cara. Você tá ligado, Domênico Gato? Bozano, que é a top da top da top, foi até Metrópolis pra capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham, que o Rudy adora, e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, cara. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de esfirra, velho. Sabe aquele cheiro de esfirra de carne? Nossa senhora, cara. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein, cara? Que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, amigão, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes e um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, tá legal? Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase? Ó, essa aqui, ó. Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolhe o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Pirelli, promoção Pirelli. Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Aproveite. Cara, eu não podia deixar de falar isso aí. Hoje, cara, eu não acredito que o ser humano possa fazer isso. Eu tava passeando com as minhas cachorras e tal, e aí cruzo na rua, né? Com uma pessoa que tava levando também dois poodles, passeando e tal. Acho que era funcionária até, da dona dos poodles e tal. Ah. Pô, bicho, mas os cachorrinhos tudo latindo e nem emitia som. Ué. Pô. E ok, isso tá na moda. Aí, bicho, aí mas tinha mais duas pessoas também na calçada, chegaram antes, falaram que assim, aí a mulher falou assim: o senhor acredita, senhor? Mandaram cortar aí as cordas vocais dos cachorros, sim, porque pro cachorro, pra não atrapalhar, o latido não atrapalhar os vizinhos. Tá brincando, velho. Isso é um absurdo. É um absurdo. Cortar pior, a corda vocal da dona. Olha, na que moda, vai pro inferno. Vai cortar a corda vocal da véia. Esse veterinário aí tem que ser denunciado, cara, porque isso daí, pô, você tá de brincadeira, isso aí é maus tratos, cara. É igual um cidadão. Eu acabei de ver aqui no Facebook um carteiro que chegou pra entregar a carta, o cachorro tava latindo, ele pegou um pedaço de pau, um porrete, velho. Ó, me deu um ódio, velho, agora há pouco eu tava assistindo aqui, Sombra. Sim, não, mas ele deu dois porretadas no cachorro, o cachorro rolou. Ah, a mulher veio e não fez nada, dona do cachorro, velho. Essa coisa eu nem gosto de ver. Olha, velho, ó, É lamentável. Olha aqui, Sombra, deixa eu mandar um abraço aqui pra turma, peraí, deixa eu ver aqui, turma do Convatec, é o Hélio, o Carlão Palmeirenses, tem mais aqui o Leandro São Paulino, o Marcos Corintiano, Claudilene, também corintiana, deixa eu mandar um abraço também aqui, tem mais gente que pediu abraço aqui pra mim aqui, o Rogério do Cartola aqui pediu, ó. O Rogério lá do cartão, o Jefferson, o Odair lá, o Jefferson Marola, estão lá tomando todas no restaurante. Já falou do Rogério, mas essa situação aí, meu, é aquelas que você dá uma freada, eu não acredito, dá uma freada que você fala, pô, para tudo. Tá tudo errado. Mas se você der uma freada e para tudo, vão bater na tua traseira. Vão bater na tua traseira. Mas, ó, torça pra pelo menos ser a Paola Oliveira, hein? Com certeza. Ou alguém que tenha HDI. Porque a Paola tem seguro HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, tem carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com ela, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Deixa eu mandar um abraço rapidinho. Quero mandar um abraço para dois amigos especial. Meu amigo Cláudio, São Paulinho, que faz aniversário hoje. Henry Stuttman, também grande corintiano. Sim. E o meu amigo Rara, lá da Banca de Frutas. Esse um abraço para eles. Opa, eu não sei se tá certo o nome. Não, o cara é ouvinte nosso aqui, ele tá sempre lá. Tá certo, ouvindo a gente aí no Estádio 97, tem uma banca de frutas. Eu não tenho certeza se o nome dele é o Rara mesmo. O Pascoal que falou pra mim, falou, pô, o cara ouve vocês direto lá. O Claudião aí, São Paulino, é que tá fazendo aniversário hoje também. Ó, e quem quiser ajudar, falando de cachorro, a ONG Cão Sem Dono tá precisando de rações aí, que eles ajudam mais de 350 cães. E ó, não compre, adote. Então, é o lema da ONG Cão Sem Dono.

O primeiro ouvinte a entrar ao vivo no programa do Palhacinho pelo 32847097 e acertar os dias e horários que ouviu a música, ganha na hora um iPhone 6S. O regulamento está no nosso site 97fm.com.br. Promoção e energia. Eu quero meu iPhone. Com o iPhone 6S, ai de você se não participar. Energia 97. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Julian Biretta, Miracle. Apenas os grandes hits. Major Lazer, Light It Up. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, energia que te move. Ótima noite de segunda-feira. Aliás, semana curtinha. Tá começando mais uma edição aqui do Night Sessions, o melhor programa de House Music, Deep House e Soulful pra vocês. Eu sou a Gabi Tricânico, vou com vocês hoje até a 1h da manhã. São Paulo, hoje fez muito sol, 32 graus aqui na capital paulista. A luz está maravilhosa, estou vendo ela daqui da janela. As piores vias são a Avenida dos Bandeirantes, com 284 quilômetros de lentidão. E para você que tá aí no seu carro, nós temos ele, o nosso residente do Night Sessions, todas as segundas-feiras aqui conosco, DJ Leonardo Ruas. Seja muito bem-vindo. Quer fazer meu trabalho? Eu quero. Olá, meu nome é Leonardo Ruas, São Paulo. E aí, DJ? Muito trânsito. Tô sabendo que tem festa dia 7 de maio, é 7 isso? 7 de maio, Timeless. Minha festa, isso aí, toco 5 horas direto, melhor da house. Será que nessa eu consigo ir? Será? Hoje tem algum especial? Tem uma música especial. Qual música? A primeira música foi uma música minha, minha autoria. Lançamento? Eu já toquei aqui há um tempo atrás, mas ela foi feita em cima de um cantor que fala sobre amizade. E eu vou celebrar a amizade hoje, vou iniciar com essa música. Vou dedicar pra Ju. Como é que é o sobrenome dela? Hairline. É muito difícil falar sobrenome. Começou o Night Sessions, a partir de agora você acompanha então o DJ Leonardo Ruas. Começou. Night Sessions. Sessions. We'll be right back. If it ever miss you, I'll be a miss you. Will I miss you? Jimmy, I'll miss you. Nick, I'll miss you. We'll be right back.

Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Sit in the green garden, sit in the green garden. Sit in the green garden, sit in the green garden.